mais um Gotcast. Gotcast do quê? Do Pata Rachada tocando teclado. Mentira, porque hoje é uma falta surpresa, gente. Top teclado. Top faz. Baixistas, errei. Top baixistas, porra! Não, caralho, é top tecladista, chegou, porra. Chegou. Olha, se você for gravar o top baixista, eu tenho feito foto, eu vou ficar muito puto. Porque depois de meses, anos, discutindo com o Vini, principalmente, que é o idealizador da pauta de top baixista, a gente decidiu, na verdade, começar com o top tecladista. É que, na verdade, a ideia foi a seguinte... O mais baixo da escala de trabalho... Na verdade, o que acontece é o seguinte. Como o Denado é um pai ausente, né? Tipo, e o Goldcast é uma criança numa sala tentando cortar o papel com uma tesoura de ponta. Pô, mas só falar uma coisa. Só me defender. Eu não sou o pai do Goldcast, tá? Só pra... Não, imagina. O pai do Goldcast, eu sou tipo o pai adotivo, que pegou depois, mas o pai do Goldcast está nessa chamada, está quietinho. O pai biológico sou eu, né? É só pra avisar. Então, eu botei no Google e ficou pra cigarro. É, como eu diria um comediante que eu não lembro agora, se você apoia o aborto, você deveria apoiar o abandono paternal também. Porque daí pelo menos fica justo, né? Então. É. Tem que ser coerente. Mas se é pra julgar um, você. Então, se é pra falar que não pode abortar, não pode abandonar a criança também. É, pois é, tadinho dos homens, estão incompreendidos, cara. Tadinho dos homens. Mas, zoeiras à parte, tava eu e o Matuza, tá? Eu e o Matuza, não foi nem o Denado, que Denado, né? Denado só quer apresentar essa porra, não quer fazer mais nada. Verdade. A gente tava conversando uma madrugada no grupo do Goldcast, e aí acabou saindo o papo de a gente falar dos caras em termos de importância, né? Daí o Matuza, eu lembro que ele falou assim, pô, então nós vamos falar primeiro do... Eu falei, não, porque primeiro a gente começa com baixistas, e aí vai pra guitarrista base, guitarrista solo, sei lá, bateria, coisa e tal, né? Numa ordem pré-determinada. Pô, mas daí tem... todos os outros instrumentos e depois teclado, né? Porra, então, né, complicado. Vou fazer o quê? Meter o cara do oboé lá, tocando o... Se fosse pra gente, como diria normalmente Boris Casoy, mais baixo desse trabalho, a gente deveria fazer o top DJs de banda de new metal dos anos 2000. Ah, mas daí não é DJ, cara. É programador, porque um monte de banda de pós-hardcore e pop. A galera tá tocando e tem um maluco arranhando disquinho no meio do palco. Não. A não ser que você seja o DJ do Skinbred, eu não te de respeito. Não, mas aí que tá, o amigo não conhece o suficiente do instrumento pra falar, porque tem caras que não tocam nem disquinho, tem caras que tocam laptop e notebook, cara. O cara botão. Tá lá... Toca botão tá, no meio do show. Do lado dele tem um maluco destruindo a guitarra e ele tá ali apertando R e T, tá ligado? Mandando V nos comando ali do PC, velho, loucaço. Tipo, é bizarro, cara. Tinha uma banda. Como é que é o nome daquela banda? Acho que é uma banda italiana de pós-hardcore, screamo, sei lá que porra é aquela. Mas o amigo pegou pesado, uma banda italiana. Foda-se, nós tava falando de roupa nova, não vai ser isso que vai me condenar, cara. Eu mandei os Maroon 5 parecidos. Caralho, aí, mas roupa nova é. Tô de boa, tô de boa. Cara, uns malucos numa praia, velho, mandando ver, assim, tipo, batendo cabeça fudido. E aí tu olha pro lado, tem um brother no PC, cara. Batendo cabeça no PC, cara. Mandando então, aquele CSGO. Mandando aquele dotinha do Denado ali, ó. Isso é muito foda, tem um cara no palco jogando Dota, tá ligado? Não, eu vou ser polêmico e falar que, ó, não tá muito longe esse cara do PC, do guitarrista que toca uma nota, abaixa e fica 3 horas mexendo a pedaleira com a mão, sabe? Desses guitarristas que estão fazendo isso. Caralho. Fica lá apertando o botão no... Mas isso é muito... Isso é eu não conheço, mas tem uma galera assim... Na verdade, eu conheço uma banda assim. Agora que eu lembrei, eu conheço uma banda assim que tenta gostar de algumas coisas, que é o Sun-O, né? O Sun-O, ele faz isso em alguns momentos. É, o drone rock, o drone metal é isso, né, pô? Exatamente. Essa é a introdução mais longa da história. A gente conseguiu fazer digressão e fugir do tema na introdução. Estamos de parabéns. Isso aí, ó. Então não vou apresentar ninguém, vocês já ouviram as vozes das pessoas, as vozes estão no host. E é isso aí. Grita, Vini. Manda essa é a nova vinheta agora. Agora eu não vou mandar um toca-vinheta. Agora eu vou mandar um Rá! Então, cara, se os amigos me permitem, a gente vai realmente falar de top tecladista, tá, gente? Porque agora, parando pra pensar, a introdução talvez tenha ficado meio confusa. Cara, a melhor parte é o Denada apresentando como se fosse uma zoeira do caralho. E ele é porque tá todo mundo apresentado, tá todo mundo assim, não, agora vai rolar dele. Pô, cara, a gente realmente vai falar. Tá aqui, ó, achei a banda, tá aqui, ó. Tá todo mundo tocando ali, tem guitarrista, baixista, tecladista, batera, tem o outro guitarrista e um maluco no PC, cara. Tem um cara no PC, velho, numa praia. Quem é que fica no PC na praia, rapaz? Ele é um streamer. Ia ser da hora se fosse um desktop mesmo, tá ligado? Bora, bora pratinha no LOLzinho. O nome, né, da banda é Pentium 4. Isso. Seria foda. Aí, gente, tem ideias aí, a gente não registrou essas ideias, só pra avisar. Pô, e esse som aí é da hora, cara, uma banda italiana maneiraça. Eu só vou clicar depois, porque eu quero fazer uma introdução, porque eu sei que ficou confuso, mas a gente vai realmente falar de top tecladista, e isso não é um demérito, porque primeiro eu achei que talvez a minha lista ficasse pequena, mas não ficou, cara. E tem uma coisa interessante que eu queria perguntar aos amigos, se foi parecido, se alguém teve uma lista longa, porque quando eu falar, por exemplo, se top baixista que vai acabar acontecendo e os outros instrumentos que eu não sei se vai rolar, mas não deve rolar, né? Fica mais personalizado, se a gente vai falar de nomes principalmente, né? Sim. Mas, por exemplo, tem alguns aqui na minha lista, alguns, deixa eu ver quantos, mas duas bandas, principalmente, são bandas que eu imagino que vocês não esperassem que eu até falasse, mas vocês já viram minha lista, eu mandei que eu... Tô orgulhoso, mas tem duas bandas aqui. Não vi tua lista, então não vi tua lista. Vou na surpresa. Show de bola. Mas, tipo, tem duas bandas aqui que eu gosto muito. Eu acho que os amigos não gostam, mas tudo bem. Mas que eu vou falar da banda, porque a inclusão de um tecladista nessa banda é o diferencial e tem o trabalho de cada tecladista em cada local que eu acho maneiro, tá ligado? O que eu ia comentar é assim, menos personalizado na pessoa e sem no instrumento. Era o que eu ia dizer, cara, porque eu acho que tem. A gente vai ver nessa lista de artistas aqui, a gente vai ver dois tipos de tecladista. A gente vai ver o tecladista da banda e o tecladista que era. O cara era foda e tocava com muita gente. Tipo assim, o cara não tocou só em uma banda, o cara tocava com muita galera. Então, assim. Eu acho que tem a diferença do tecladista que, sei lá, técnico, que faz solo, que não sei o quê, e o tecladista que é, sei lá, o compositor maestro de uma banda. Sim, que sim. Tem bandas que se apoiam no teclado e tal, e aí, assim, não é, tipo, é difícil, teclado, quando eu fui fazer a lista, tipo, é difícil você colocar, você botar de melhores, né, cara, é difícil fazer essa lista, porque às vezes é um cara, assim, é um puta compositor que faz umas melodias e mó low profile, e é foda, quer dizer que... Sim. Não é só fritação e tal. Não, e a maior parte da minha lista é isso. É a parte de construção melódica do bagulho que muda todo aspecto da banda pra mim, pelo menos. Os três que eu tenho são tipo os manos do arranjo, tá ligado? A banda tá tocando e de repente aparece um teclado ali e faz um diferencial e som. Então, Godot, eu sei um que você tem e eu discordo. Então eu já peço pra você puxar. Começa você, então. Porque vou tem um que você tem que eu falei? Pode ser qualquer um, mas tem um que eu sei que você tem, que é um famosão, que eu discordo desse seu ponto de vista, que é só de... Não, esse cara, é um ponto fora da curva, ele foi um ponto fora da curva enorme. Isso não... Eu tenho que concordar, porque ele não tá na minha lista de graça, assim. Eu vou começar com um cara que eu não sei o nome, eu só escrevi na minha pauta o Magrelinha do Rammstein. Caralho, eu esqueci dele. É Doc alguma coisa, cara? Magrelinho. Eu não sei, eu chamo de Magrelinho do... Eu sou a favor de a gente não citar o nome do cara. E assim, Agora ele é o magrelinho do Ramsay pra sempre. Exato, né? Eu não quero saber o nome desse cara. Nem eu. Cara, magrelinho do Ramsay é um baita nome. Se o Diogo quiser ficar grande, a gente for entrevistar o Ramsay, a gente vai se referir a ele. Estamos aqui com o magrelinho do... Não, tem que falar isso alemão, Matu. We are here with Thin Guy from Keyboards of Ramstein. Hi, Mr. Magrelinho. É legal que até no clipe de Candlelust, ele é o único que não engordou. Sim. E ele no clipe de Pussy é o único que tem uma tara top, porque ele se veste mulher, gostei. Aham. Uh-huh. Gostei, achei maneiro. Magrelinho. É, magrelinho do Ramstein, cara. Ele veio do cachorrinho lá. No teclado, cara. Não é um cara que ele tá ali só pra fazer só um show-offzinho. Tem muita música do Ramstein, inclusive do disco novo. E sem adequada a música morreria. Sim. Eu acho que basicamente quase todas as músicas do Ramstein, talvez uma das primeiras da carreira, aquelas músicas mais pesadas, tipo First Fly, tinha menos teclado. Assim. Menos teclado, mas mesmo assim acho que, sei lá. É. E ele é um cara que compõe, né? Uhum. Cadê o nome da música? Auslander é uma música que sem teclado a música morre. Sim. E eu tinha esquecido completamente dele, cara. E o que torna o Ramstein industrial é mais ele do que os riffs, né? Que são os riffs do industrial pra caralho. Industrial, mas... você apoia muito em coisas assim, né? Sintetizador, essas porra. Uhum. Mas eu sei que vocês criticaram o Ramstein dois podcasts atrás. Não, vocês não. Eu critiquei muito o Ramstein. Matuza falou mal também. Não. Ah, bom, então tamo junto. Mas até falar um negócio, cara, o... Eu não sou fã do industrial. Eu gosto muito do Ramstein, mas eu não sou fã do industrial. Porque eu acho tem que cara, tem cara de quem ouviu um Pong, sim, cara. Eu não gosto de Pong, ouvi pouco, na verdade, e eu não consigo. Eu queria, mas eu não consigo gostar do Ministro, cara. E eu acho que o próprio teclado dessas bandas é extremamente chatinho pra caralho. O White Zombie, eu não coloquei o tecladista aqui. Se eu não me lembro, acho que é tecladista. Nossa. Mas eu até esqueço da existência da White Zombie, muitas vezes. Mas tem umas músicas que eu gosto e eu não lembrava. Não lembro se tem tecladista, mas é industrial, mas eu acho que tem. Mas o do Ramstein, ele é um maluco. Tipo, eu esqueci na minha lista, cara. Eu tô até roubando o lugar de fala do Godoka, porque é normal. Não, vai do mal. É normal de mim fazer isso. Cara, eu estou aqui pra ficar mudo, porque eu fui contra a existência desse podcast. Ah, é assim? Tudo bom. Não sabia disso. Né? Que puxada de eu estou aqui hoje por motivos de histrionismo, tá? É só isso que eu quero dizer. Não, mas assim, por mais que eu não goste de Ramstein, realmente, tipo, é um som que você ouve e você sabe que é Ramstein. Muito disso vem por causa do teclado. Sim. Né? Sim, sim. Pô, sim, sim. Maneiro demais. É o tipo de banda que, tipo, você vê que o teclado ele não tá ali pra que nem falaram, né? Tapar o buraco ali e ou fazer alguma coisinha que não vai chamar atenção. Ver que se for ouvir e não tiver o teclado, cara, não vai ter o mesmo impacto. Não. Quando tem. O Ramstein é teclado é linha diferente. Sim, sim. Uhum. E. Foda. Eu gostei. Quem tá? Vai fazendo a ordem. Esse é um dos podcasts mais fáceis de ser host, porque é só falar alguém que manda falar. Tem que citar alguém, tem que falar alguém. Agora é vai você. Tem que falar. Então tem que delegar aqui. Se a gente quisesse democracia, a gente votava. Tá bem, então. Então não... não dizia pra ti decidir, porra. Então tá bem, então vai eu. Porque eu quero que vocês vão tomar no cu. Então vai o melhor membro desse podcast. Vai eu. Porque... Então, isso foi uma escolha minha, mas tem uns nomes aqui que eu não sei se vão ser ditos. Acho que vão ser, porque eles são os tops, né? E eu decidi deixar eles de lado pra no máximo citar se eles não fossem citados por vocês no final. Caralho, o Denado ele falou tanto citar e citação e tops de toppers que eu fiquei confuso, cara. Mas isso é o meu modus operandi de falar, né? Não sei como eu gravo podcast, mas tem dois nomes aqui da época dos anos 70 e 80 que eles são muito esquecidos. E um deles, o instrumento principal dele não é o teclado, mas ele é responsável por boa parte da construção harmônica das músicas da banda. E ele no quarteto, que é a banda de uma puta banda dos hard rock aí, pioneiros do metal, que é o John Bonham, cara. Ele vai estar no meu top baixista também, mas, cara, eu queria você destacar falou três músicas nome? Aqui. Isso. Eu queria okay, destacar... Acabou de riscar um dos três nomes que eu tinha lido. Foi mal, meu. Tranquilo, eu pensei em falar ele, mas eu quis falar o primeiro. Ele tá na minha lista dos que é pra citar, dos classiqueira que é pra citar também. Mas, tipo, pra citar por cima. Então, que bom que você falou. Então, ele do classiqueiro eu tirei, porque ele é muito esquecido, cara. O pessoal esquece dele. E, tipo, vamos lá, Stairway to Heaven, que nem tá nas músicas que eu separei. Tem um puto trabalho de teclado atrás, com uns arame, tipo, o que simboliza uma orquestra, assim, de cordas e tal, vem do John Paul Jones, tá ligado? E tem algumas músicas que eu queria citar, uma que é a minha preferida, pelo menos a minha preferida hoje, do Led Zeppelin, que isso muda. Não, All My Love tá, que tem um solo foda de teclado, por sinal que as pessoas esquecem, mas tem um solo foda do All My Love. E No Quarter tem essa pegada hard, tem a pegada do baixo, com a guitarra e a bateria, mas se vocês ouvirem bem, tem todo um som atmosférico ali que é criado do John Paul Jones, sério. E eu acho foda. Eu acho foda. Também, que eu acho que o Led Zeppelin 2 ou Led Zeppelin 3, que é uma música também, trabalhinho de piano, teclado, maneiro assim. E só fazer um comentário de John Paul Jones aqui, porque o moço merece. Sim. Alguém tem alguma coisa a falar mais? Alguém que já colocou ele na lista? Não, falando do cara maestro da banda mesmo, que esse é um bom piano, cara. Sim, sim. Em algum momento ele salpicava um cocaína em cima do Jimmy. Ele mandava bola? Esse é o magrelinho do Led Zeppelin. E ele é um cara assim que Led Zeppelin é considerado uma banda de estrelas, né? Então tem a Patrícia Pilar lá, que famosa por ser estrela lá do palco na frente, o cara que com todo o sexo appeal vai mostrar o seu poder lá e tudo mais. Mas tem o Jimmy Page como guitarrero e tem o John Bonham como um dos considerados maior baterista do mundo e tal. E literalmente todo mundo esquece do quarto membro, cara. E o quarto membro é o arquiteto dessa porra toda pra mim, né? Tipo, eu acho isso meio triste, na real, né? Porque, tipo assim, pô, o John Paul Jones é foda pra caralho. Mas a galera vai falar de Led Zeppelin, normalmente é esses três que tu falou, assim. Sim. É sempre um saudosismo com o John Bonham, é uma zoada no Jimmy Page. E sei lá, cara. É meio triste. Não, assim. Mas acho que é mais mal de baixista do que tecladista, viu? Eu acho os dois, na verdade. Led Zeppelin não tem grandes linhas de baixo lembráveis pra caralho, assim. É aquele baixo que é mais que leva a música, o teclado também que leva a música. Não é, tipo, muito. Tipo, não é muito expositivo, sabe? Não é um baixo que... Que tem tipo 10 e... Não é difícil, mas é uma puta linha de baixo. Então, tá, é isso, cara. Eu sei, mas é isso. Tipo, não é que é fraco. Mas, tipo, fala aí uma linha de baixo, tipo, pá, não tem, sabe, que lembra, sabe? É que isso eu acho que seria mais interessante falar no... Do baixistas, ok. Top baixista. No de baixista. Porque eu acho que boa parte do baixista que a gente falar não vai ter linha de baixo que não é que não seja marcante, mas que sejam o que a gente pensa. Nossa, mas é difícil tocar isso. Eu acho que vai ter gente que vai estar mordendo a língua, então, hein? Não, pô, sei lá, você pode colocar os caras do Mr. Big, essas paradas, mas o foco não é ser virtuoso. O foco é a construção. O foco é a construção do bagulho, pra mim. Acho que não é questão de ser virtuoso, não. É uma questão de que, tipo, às vezes você tá jogando bola e aí tem o Ronaldo, tem o Rivaldo e tem a galera foda no teu time e você tá ali pra tocar uma bolinha, tá ligado? Então, tipo, todo mundo um dia foi o Emerson, que ninguém lembra, que jogava no meio-campo da seleção, cara. Mas é o cara que armava a jogada. Mas ninguém lembra, cara. Não era ele que fazia gol, cara. Sim. O Jones é o Emerson do Led Zeppelin. Exato. É o cara que faz ali o bagulho que é importante, mas ninguém lembra. Exatamente. Uhum. E o John Borra é o Lúcio, tá? Só pra avisar, que é o maluco que tá lá quebrando todo mundo atrás. Tá? Não, cara. Porra, como é que é o nome do maluco da tesoura voadora lá? Tô não vendo, cara. Caralho, eu esqueci o nome do maluco agora. O cara que pegou a Vera Verão. A Vera Verão. Júnior Batista. Júnior Baiano, cara. Júnior Baiano, né? Show de bola. Vai lá, o Vini. Vou deixar. O John Borra é o Lúcio do Led Zeppelin, imagina o Jimmy Page encostando o Robert Plant falando, não olha pra trás não, que tá feio, tá ligado? O maluco tá bravo, batendo com a mão na bateria. Voou baqueta pra tudo que tava lá. No prato, dedo. Tá ligado? Opa, o cara é um animal, né? Ah, é. Manda lá. Vamos ver aqui, então. Eu vou falar de um cara que eu acho que ele não tá na lista de ninguém, por isso que eu vou pegar ele pra aproveitar pra falar agora. Porque, assim, ele não é só um cara que eu acho que não tá na lista de nenhum de vocês três, mas eu acho que ele é um cara que influenciou todo mundo que tá aqui e ninguém lembrava dele, porque eu fiquei pensando assim, não, não pode ser, cara. O cara tocou com Deep Purple, o cara tocou com Ozzy Osbourne, o cara tocou com Judas Priest, Black Sabbath. Então, ele tá na minha lista. Jethro Tull, Whitesnake, Saxon, tá ligado? O cara tocou com gente pra caralho, que é o Don Airey. É, ele tá na minha lista, porra. É... Não, eu achei que ele não fosse estar na lista do amigo, porque eu acredito que o amigo tem um gosto bem leviano. Mas, ofensas à parte, e também porque eu não vi a lista que tu mandou. Não, mas não é isso, é que eu acho o cara importante mesmo. Não, cara, eu acho que ele é um cara importantaço, tanto que ele veio a substituir um dos caras que eu não vou falar, porque eu quero que o Godoka fale sobre ele depois. Né? pra deixar o amigo ter pauta, porque senão vai, né, só teremos teclas de piano e lágrimas nesse podcast. Então, eu acho foda, porque justamente assim, ninguém lembra do Don Airey pelo nome dele. E quando eu digo isso, eu digo no mainstream, assim, né? Agora, quando tu fala assim, pô, maluco que gravou, sei lá, disco tal do Ozzy, daí tu, pô, foda, hein? O maluco toca muito. Sabe como é que você fala? É o maluco que criou a linha de teclado do Mr. Crowley, gente. Só porra do Mr. Crowley. Maluco do Mr. Crowley. É, pô. Sim, sim. E aí a galera fica assim. Sim. Só que, pô. O Ozzy é foda. O Ozzy é foda, é. O Ozzy é foda. Escreveu todas as músicas dele também, porra. Mas você quer uma coisa engraçada? Você falou que é o maluco que ninguém lembra do nome, mas, tipo assim, se você fala Don Airey também, lembra do rosto, então, tipo, é um maluco realmente muito esquecido, cara. E o cara é foda demais, é foda. Como é a cara do Don Airey? Eu não sei, tá ligado? Provavelmente tá parece um tio seu. É. Eu entrei na Wikipédia pra ver a cara dele, meu. Olha a cara desse maluco, meu. E não é por mal, não. Mas, tipo assim, lembra que eu tava falando do Lenine? Que o Lenine tem cara de ser aquele... O Lenine é aquele professor da universidade que nos anos 70 e nos anos 80 viveu muita loucuragem de uma pessoa séria, meu. Olha o Don Airey, cara. O Don Airey é tipo o cara que é o dono da lancheria da esquina que tem aqui dentro de casa, tá ligado? só fazer um disclaimer pros ouvintes aqui. Eu, Godoc e Vini, a gente tava conversando muito em off aqui, mais de um tempinho em off aqui sobre MPB, tá, gente? É por isso que a gente tá comentando isso. Pois. E falamos de MPB e mal do Matuza. não, mas isso é óbvio. O Don Airey, eu acho que ele é um cara que ele influenciou. Não sei nem falar mais, cara. Sei lá, meu dia foi horrível, foda-se. Ele influenciou... ele influenciou muita gente, ele tocou em banda muito foda, e ninguém lembra dele, cara. Isso é mó triste, cara. Porra, o maluco tocou no Tim Lizzy, velho. Tim Lizzy é muito foda, cara. Porra. Eu não sabia que tinha o tecladista oficial, tá ligado? Não. Aí que tá, bicho. Ninguém não sabia nem que tinha o tecladista oficial do Tim Lizzy. Tim Lizzy é uma doideira, cara. Porque, tipo, Tim Lizzy era pra ter dois guitarristas, mas daí tem um que fincou os pés no chão e ficou, e daí fica mudando a dupla, e é complicado, cara. Mas. Tim Lizzy, o cara lá é quase brasileiro, né? Vocalista. Ele é bem brasileiro, né? A mãe dele é brasileira, uma coisa assim. O pai é que ele nunca conheceu, é brasileiro. Se eu não me engano, eu ia dizer o pau no cu da história é brasileiro. Clássicos do rock. É isso aí. Esse é um podcast que apoia o abandono paternal. Fica essa mensagem. E ele tocou com bandas clássicas, assim. É o cara que fez a linha de teclado do Mr. Crowley. E hoje em dia ele toca no Deep Purple, né? Substituindo o John Lord, que agora eu vou passar essa bola pro Godoquinho do Suiz. Fala aí, Godoc. Cabecear. Cara. Alô? Fala, tô ouvindo. Beleza. Eu vou encerrar minha participação aqui, né? A gente pula o Matuza mesmo, foda-se. Exato. O gancho foi bem feito, eu vou até ficar quieto. Não, desculpa. tipo, eu só vou falar o nome, né? John Lord, se virem, tá ligado? Tipo, eu não preciso falar mais nada, o cara... Cara, então... Menos ele morto. Então, eu posso discordar do Godoka de uma coisa que ele falou no começo? Então, era do John Lord que eu queria falar. Sim. O Godoka falou de John Lord, claro que ele era, mas, tipo, que todos os seus nomes eram mais pela arquitetura da música do que pelo virtuosismo. Acho que o John Lord é a primeira... É o virtuoso. É o virtuoso, né? Ele é virtuoso pra caralho, é a primeira barreira que fala, olha, eu vou encabeçar essa porra aqui e vou competir com um guitarrista. E ele não competia com qualquer guitarrista, não, que ele competia com um moço chamado Blackmore, que tocava bem, mas o pior, tinha um gênio difícil da porra, então... E tava lá competindo. E, cara, eu ia dizer, acho que o John Lord devia ser mais legal que o... mais legal que o Blackmore. Ah, com ele... certeza, com certeza. Né? Sim. Não, e tem outra coisa. Outra coisa... Não, só uma história que eu quero contar. A primeira vez que eu vi Highway Star, cara, foi um dos bagulhos mais loucos do mundo, porque tem o duelo, né, entre o John Lord e o Blackmore, e o Blackmore literalmente pega a guitarra, coloca de lado, toca como se fosse uma prancha de surf, eu acho incrível essa merda, mas... E o John Lord, ele quase quebra a porra do piano do Amund dele, né, que é um teclado Amund, sei lá. E, caralho, eu achei aquilo muito incrível, cara, porque na minha cabeça tocar piano era muita coisa de bom gosto, e aquele cara não é um bom gosto. Tá ligado? E eu ele tá brabo, e isso que é legal. Como é que o nome do maluco lá que tacava fogo no piano lá? O Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis. Que é um puta nome colocar assim como menção honrosa aqui também. Ele e o. Como é que é o nome do cara lá do Faustão? Como é que é? O Caçulinha e o Little Rich. Caçulinha. Aliás, esse é o prêmio Caçulinha, a gente esqueceu de falar, né? É, o prêmio Caçulinha de top tecladista. É, pois é. E mais uma vez, a vez do Godoka, e eu e o Vini fizemos questão de fazer o que a gente faz não, melhor, que é cortar os outros. De Mas boa. O John Lord, só vou... A única coisa que eu vou dizer do John Lord é que eu vi o John Lord na Virada Cultural e ele morreu 2 anos depois. Então, pau no seu. O amigo é top. O amigo tava lá torcendo pra ele morrer antes, né? O desgraçado. Eu vi o Don Iron uma vez com o Ozzy, ou como apoio do Black Sabbath, não lembro, e vi o filho do Rick Wakeman. E é isso. Isso é só minha contribuição. Vocês são top tecladistas. Top tecladistas. Posso falar um agora? Posso entrar no brincadeira também? Vai lá. Eu só queria deixar uma coisa bem clara antes de passar, que o John Lord ele ajudou a criar a banda que eu considero o Christian Ralph do Hard Rock, que é o Whitesnake. Que não é uma banda ruim, porém dificilmente vai ser uma banda boa. Fica esse abraço aí. O John Lord ajudou a criar o John Lord era o tecladista do Whitesnake, né? Whitesnake é o xamã do Deep Purple, cara. Não. Nunca tive isso. É porque sim. Whitesnake é um lixo e eu fico mais triste Whitesnake, agora. Não, Whitesnake é o xamã do Deep Purple, porque é. Caralho, fiquei triste mesmo. Dissidentes. Porque é só os dissidentes, né? É, criaram o Whitesnake, cara. Porra, não sabia disso, velho. Não, e fiquei triste. Fiquei bem triste. Tá, tudo bem. Só tinha coisas boas a falar do John Lord, agora não tem. Não. É o cover dele, né, cara? Cover dele mesmo. Vai lá. Cover dele. Meu Deus do céu. Tá, então, é porque, assim, tem essa parte... Também tem uma lista... Eu sempre faço as listas, assim, com várias camadas. Aí tem essa parte aí dos classiqueiros e tal, né? Que eu botei aqui pra falar no final, porque eu não quero citar, porque eu quero falar mais de tecladista de metal, apesar de eu não ter muito sobre a lista, né? Então, até agora, se os amigos só falaram desse tecladista classiqueiro... Vamos começar pelo começo, né? É, não. Aqui a gente inverte a ordem. A gente faz as coisas, vamos falar de tecladista de verdade. Por isso que ninguém gosta do Matuza. Verdade. Não, mas assim, eu vou falar do o Vini vai ficar puto de, mais uma vez, né? Por falar de uma banda que ele não gosta. Não vou ficar puto não, mas eu já sei até de quem tu vai falar. Essa é bem previsível de quem eu vou falar, que é bem isso que a gente falou, tipo, a banda é literalmente o tecladista nesse caso, sabe? Uhum. Tipo, é o cara que ele é dono da banda, ele é realmente dono da banda, ele é o compositor principal e ele é... Inclusive ele é a musa da banda também. Também, não, aí não, porque tem a pessoa mais bonita da história da humanidade na banda, então não pode... que é o Thomas do Nightwish, tá ligado? Sim, tipo, ele é ele é formado lá em música, ele é regente, caralho. Ele é um puta tecladista, um puta compositor e, tipo, Nightwish é o teclado e é ele faz, tipo, score, né? Ele faz muito, tipo, temas. É, ele não força a barra do virtuosismo, né? Que a gente sabe que ele é, por sinal, mas ele não força essa barra, né? É, ele faz, tem um ou outro solo, mas os mesmos solos que tem de teclado são bem, bem pequenos, assim, são bem, tipo... Ele, o que ele força a barra é com... Principalmente ultimamente, inclusive o último álbum que saiu faz pouquíssimo tempo, uns menos de um mês, eu achei ruim por causa disso, que ele força a barra no épico, tá ligado? Tipo, ele entrou numa onda de fazer umas músicas de 18 minutos, que é 30, tipo, que tem 6 minutos de instrumental de teclado, tá ligado? E, por caralho, você tem, tipo, umas melhores vocalistas na sua mão, deixa a menina cantar, filha da puta. Isso é meio explain no metal. Sabe o que eu acho interessante? Uma coisa que eu vou aproveitar esse gancho do Nightwish, mas eu não vou levantar a bola pra ninguém bater, mas só pra fazer um ponto nesse assunto. Que é interessante ver como muito tecladista tem muito essa vibe de produção também, né? Porque ele é produtor da banda, né, cara? É, porque, ele tá metido ali no meio de tudo, né? Pianistas, enfim, não toco piano, mas as pessoas falam muito isso, que é o melhor instrumento pra compor, tipo, compõe no piano, depois você passa pra guitarra, não sei o quê. É porque é o instrumento mais completo que fala. É mais completo, né? Ele te dá uma noção, então geralmente pianistas têm uma noção de teoria musical muito fodida, né, cara? É, e isso tem uma explicação bem simples, cara, porque o piano é um dos poucos instrumentos, não sei se tem outro, mas é um dos poucos instrumentos onde você faz ao mesmo tempo a melodia ou o solo e ao mesmo tempo a base, né? Sim. Eu não sei se eu cito ele agora, mas vou citar rapidinho, porque não é um cara que eu ia focar muito, mas é um puta tecladista, que é o cara do The Doors, e ele faz o baixo. Porque... É, o Doors tem baixo, né? É, o Rayman Black, tá? E tipo, porra, é porque é completa essa merda, né? Tanto que o símbolo do baixo lá, que é a clave de Fá, que é aquele símbolo que algumas campanhas com baixistas fazem, é por causa da partitura que primeiramente foi feita, se eu não me engano, para piano, que é a mão esquerda do moço, né? Uhum. Só voltando aqui pro Thomas, pra quem não gosta de Nightwish, mas gosta de fim de música instrumental, Discord, não sei o quê, o Thomas, ele tem um álbum solo que é muito bom, que ele é sobre a saga do Tio Patinhas. Caralho, que foda! E é muito foda, cara. Tem um making-off muito bom sobre. Que ele é muito fã da Disney e tal, e aí ele chamou um dos ilustradores clássicos da Disney, que tava aposentado pra fazer a capa. Uhum. E é tipo, ele é todo... É isso, não rosa. Ele fez todos, tipo... acho que tem o Tony Kako cantando, se não me engano, também, de algumas músicas. Do Sonata. E, cara, é muito bom esse álbum, assim. Ele é mais score mesmo, assim. Ele é mais instrumental. Tá? Uhum. Mas, cara, é muito legal. Assim, tipo, ali você vê um pouco, assim, do quanto que ele compõe, assim. Ele é um tecladista, um pianista clássico, sabe? Tem uma formação clássica. É bem legal. Não curto, mas eu vou ter que ir atrás disso aí, porque esse quadrinho é foda. Saga do Patinhas é um dos quadrinhos da Disney maneiro. Então, é bem legal esse CD, assim, é bem clássico, assim, tipo, não é nada, mas é bem legal por causa disso. Inclusive, o amigo falou no outro podcast lá, eu fui dar um confere na banda solo, porra, se é uma banda não é solo, caralho. É, no outro projeto do baixista do Nightwish lá, que fazia muito tempo que eu não parava pra ouvir, e deixei um pouco de ranço de lado. E é maneiro, cara. Maneirinho. É, não, tipo, ele tinha uma banda, que é o Tarô, que é bem ruim, eu acho. Uhum. Mas ele lançou agora recentemente um que é só. Aí ela vai falar que é solo mesmo, que é o nome dele, né? Só. Uhum. O projeto solo dele lá. E eu vou rockzão, assim, é bem bom. E eu vou te dizer, cara, que uma coisa que eu descobri e fiquei bem triste. Como é que é o nome daquela segunda vocalista lá do Nightwish? A Nete. Essa aí. A música mais expressiva do Nightwish e a música que a galera mais lembra e que mais toca é uma música que não é ela que canta. Que é aquela música que ele canta lá, com um rolê meio acústico lá, uma parada de acho que é o Homem do Mar, uma coisa assim. Islander. Isso aí, essa música aí. Não, mas essa... É uma música maneira, cara. Mas essa Islander é da época da... Não é, tá. Não, no clipe, cara. No clipe tem a Net, cara. Não, é da Net. E ela fica, o clipe batendo a pandeirinha atrás dele enquanto ele canta, cara. É o primeiro álbum da Net. Eu achei bem triste. Já que a gente tá vindo. Uma coisa que eu ia pedir aos amigos da até deixar um cartão isso pros ouvintes saberem. Primeiro, dei um page view pro Super Amiches, aí vai lá, apoia o PicPay, o padrinho, que eu descobri hoje que a gente vai começar a dar recompensa aos ouvintes, então fiquem espertos aí. E a maior recompensa é aquela lá, hein? Pois é. Eu tava pensando em colocar, cada um escolhe aí algumas músicas que vocês queiram colocar relacionadas ao cada tecladista que vocês têm, tá ligado? Uhum. Pra gente, tirando os links normais pra gente colocar, vai ser aqueles podcasts, vai me dar um trabalho filha da puta, mas eu gosto desse trabalho. Tranquilo, quanto mais trabalho der pro Denada, melhor pra mim, no caso. Tamo junto. Eu aqui. E, cara, então, como eu falei, eu esqueci que eu tinha falado. Boa. Eu falei de quem mesmo? Eu esqueci mesmo. Quem eu falei primeiro? Esqueci, cara. Deixa eu até subir aqui. Eu falei do John Paul Jones, que é um cara antigo. Já falaram do John Lord, que eu acho que é o cara principal nessa parte. E do Don Airey também. Sim, mas o Don Airey, a gente falou bem, que é um cara esquecido de construção, mas o John Lord é um cara que a gente falou que lá no início dos anos 70... do que eu viria a ser o metal e tal. E eu acho que o Deep Purple é forçando muito barra, mas é um dos que começa a falar da possibilidade de existir um power metal melódico e tal, mas aí vem um guitarrista chamado Malmsteen e o Malmsteen chama um tecladista chamado James Johansson. E eu não ouço quase nada que esse cara faz, mas esse cara é importante. Mas eu já vou te avisar que tu tá usando a referência errada. Se tu vai falar de James Johansson e tu não vai falar de Stratovarius, tu vai começar mal. Mas é isso que eu vou falar, porra. Caralho. Só que ele começa com o Malmsteen e ele consegue. Outra coisa, guitarrista e ego inflado é basicamente vem em conjunto, né? Desculpa aos guitarristas da minha banda, que eu amo muito. Tá bem? Um beijinho pra eles. Mas, cara, o John Hanson consegue, assim como o John Lord, começar a colocar-se na frente do conjunto ali e começar a duelar igual o Malmsteen. Então tem vídeos incríveis que eu vou procurar, agora eu não vou conseguir encontrar, do John Hanson fazendo todo uma performance no teclado e solando junto com o Malmsteen, e a partir daí ele cresce, e se eu não me engano, ele é um dos criadores do Stratovarius, né? Que eu não gosto, sim, puta banda de metal melódico que fica famosa pra caralho. Tava vivo ontem, cara. E, cara, eu vou pedir pra vocês mandarem músicas de trabalho de teclado dele, que eu só sei dizer agora de cabeça a Black Diamond. Catar agora. Mas aí eu fui pesquisando pra minha pauta, e quando eu tinha uma banda, há uns 10 anos atrás, uma banda de metal melódico, essas coisas, o vocalista da minha banda também tocava teclado. E a gente começou a utilizar teclado junto, ficou legal pra caralho. E uma coisa que eu ficava muito bolado é que filha da puta tocava o solo de abertura de The Cage do Sonata Ártica, que eu achava incrível. E quando eu fui começar a construir pra essa pauta, eu falei, vou colocar o tecladista do Sonata Ártica, que é bom, que é bom, é o Mikko Harkin, é um cara foda, tá bem? O cara que faz... Esse é o primeiro tecladista, o tecladista que ficou menos tempo na banda. Mas inclusive, ele é o cara que faz o dueto de Wolf and the Raven, que é foda. Sim, só que o problema é que ele só fazia ao vivo, porque quem gravou isso foi o Tony Kakko, porque quem gravava os teclados no começo era o Tony Kakko. Era o vocalista? O Tony Kakko não era só vocal, o Tony Kakko fazia o teclado também, só que eles precisavam do tecladista pra mandar ver ao vivo, né? Foda, foda. Aí chamaram o maluco. É, só ele tocar ao vivo, maneiro, mas o Tony Garco, então agora tá. Não sabia, mas entrou. Mas quem faz o solo. Porque, pô, compôs o bagulho, né? Sim, mas sim, quem sim. faz o solo foda de The Cage ao vivo, que eu vou mandar o vídeo pra vocês também. É, ao vivo não, no estúdio, desculpa. Quem faz o solo foda de The Cage no estúdio, que é o Albert Winter Heart, do Sonata, é o Jan Johnson, cara. Aí depois eu descobri, eu fiquei, cara, esse cara é foda. Eu podia colocar aqui, eu não sou tão fã assim de conhecer muito, mas eu podia colocar aqui 1 milhão de tecladistas de Power Metal, que toca parecido, tem outro aqui na minha lista. Mas, tipo assim, o... Eu acho que tu tá se esquecendo de alguns pequenos detalhes aí de uma galera com que ele tocou também. Porque é que eu não conheço. Tem alguns que eu não conheço, ele mas tocou. Ele é importante citar que ele é o criador de todo um estilo pra mim. Sim, de, sim. De tocar teclado. Ele é um aluno importante pra caralho, velho. Cara, ele tocou com o Dio e ele tocou com o Rainbow. Eu acho que isso fala... Mas eu, né? acho que, eu acho que os dois não... Eu não sei, eu tô chutando, mas eu acho que os dois não chega a ter disco de estúdio. É só ao vivo, né? Cara, eu não sei, é o que eu tô olhando agora. Porque eu vou mandar pra vocês depois, até deixar gravado aqui, vai estar no post. Lembra aqueles documentários que eu fico falando do Sandan? Tem um que ele fala sobre metal melódico, e boa parte dele é mostrando a importância do teclado a partir do Jan Johnson. É bem maneiro, cara. Mostra imagens na construção da carreira do cara, e, pô, é bem foda. É bem foda mesmo. E aí, só aproveitar o gancho, porque o Eu não tinha colocado na minha lista porque eu não sou tão fã e ia deixar. O músico que você está falando dele é de uma música que é mais pra falar, que é o Thomas. Eu acho que o Thomas é um cara que pode fugir disso, porque o Nightwish começa com uma banda de power metal melódico. Hoje em dia ele virou outra coisa, mas não sei se pode entrar nesse rótulo. Mas o Thomas, ele não foca nessa parte que já era toda influenciada pelo Dino Johnson com uma porrada de banda, tá ligado? Eu não sei se o Nightwish é antes um pouco, mas é que isso já começa a influenciar do Malmsteen, tá ligado? O Power Metal vem muito do Malmsteen, querendo ou não, o jeito de usar as escalas lá. Aí... A galera bota Nightwish como metal sinfônico, né? É, pois é, eu acho que isso é um ponto positivo do Thomas, essa originalidade, tá ligado? Também. Sim. É, porque eu acho, voltando, só, tipo, teve essa época que... Só fazer uma vírgula aqui. Ele gravou o Lock Up the Wolves com o Dio. Que é um dos últimos discos, né? Uhum. É. Desculpa interromper o Matheus aí. Tudo bem. Não, é que tipo, né, do Nightwish tem uma porrada, tem naquela época que foi o boom das bandas de metal melódico com um vocal feminino e tal. Mas ainda assim eu acho que a Nightwish tinha o diferencial que era o Thomas, tá ligado? Porque tipo, outras bandas que tinham teclado. O Nightwish é teclado, é orquestrado pra caralho, e, tipo, é o Thomas. Sim, realmente, tipo, é muito diferente desse power metal do Stratovarius e tal, né? Sim. Eu lembro quando eu comecei a ouvir power metal, assim, quando eu era adolescente, alguém me falou isso, lembro que isso ficou muito, tipo... Eu lembro que eu tava ouvindo muito na época Halloween e Stratovarius, né? Uhum. E aí alguém falou pra mim, tipo, não, porque o Stratovarius é o Halloween com o teclado. É, faz todo sentido. É isso. É o Halloween sueco com o teclado. Porque eu não sei se algum dia a gente vai fazer um programa sobre isso, mas, tipo assim, o power metal dentro da Europa, ele tem muitas diferenças. Você vai ver o power metal alemão, você vai saber que ele é diferente do power metal sueco e do power metal finlandês. Tu consegue diferenciar um Sonata Ártica de um Stratovarius. Sim, principalmente de um Halloween. E mais ainda, porque agora eu vou me meter na conversa, de um Rhapsody, que inclusive tem um tecladista que não é pouca merda não, cara. É, ele era o dono do Rhapsody, pessoal. É um dos caras da briga. E eu acho que é um dos caras da que briguinha. Tá com o nome do Rhapsody. Agora que eu lembrei. Eu acho que sim. Sim, Rhapsody, eu acho que sim. Rhapsody, nome, dono, é as coisas mais difíceis de falar. Assim, eu vou ser bem honesto. Eu não faço a menor ideia da quantas anda o nome do Rhapsody. Mas eu tô ligado que já teve 2 Rhapsodys ao mesmo tempo. Sim. Um era o Rhapsody of Fire, que eu não faço. Eu acho que hoje tem 3. 3? É, eu acho que hoje tem 3. Eu tô cagando tem uma o Luca regra. Trulis. É, eu acho que tem o do Luca Turilli, que é o Luca Turilli's Rhapsody, uma coisa assim. E o Luca Turilli, olha que louco, é o homem do Fábio Leone voltou e tá cantando. E aí tem o Rhapsody of Fire, que é do Alex Staropoli, que é o Rhapsody of Fire, que é o tecladista. Isso aí. Que é onde, tipo assim, o resto da banda continuou, menos o Luca Turilli e o Fabrício. Então, cara, se eu não me engano, tem um menor Que é o do Batera original, daquele careca. É o Rhapsody Kids. É, tem o Rhapsody da Costa Leste. É. Caralho, o Rhapsody da Tápida. É, exatamente, caralho. Que foda. Mas o tecladista do Rhapsody, cara, ele é um maluco que ele influenciou muito no som, cara. Tu pega um Symphony of the Giant Land lá, meu. Se não tem teclado, não é épico, cara. Sim, claro. O Rhapsody, eu acho que ele faz esse meio termo entre o power metal o metal melódico do Stratovarius com o power metal épico com, né, muito teclado orquestradão, assim. Tá aquela, ligado? Vibe academia do power metal alemão, né? Que é o Dark Up no ânimo do cara e tal. Isso. É. O metal espadinha, de fato, né? Metal, é o metal castelinho. Aqui, eu achei. Tem o Rhapsody of Fire, que era o antigo Rhapsody. Aí tem o Luca Turilis Rhapsody. E também tem uma terceira banda Rhapsody, que é um girl group da Austrália. Ah, mas aí não. Aí... Mas, tipo, galera, só trocar de nome. Tem... A banda não é tão boa assim pra permanecer com o nome. Mas, o Stratovarius teve uma treta assim também? Foi, voltou, mudou de nome... Mas o Timo Talk deu uma treta lá, inclusive eu tô muito preocupado com o estado de saúde dele. Eu acho que é hipotireoidismo isso. Eu não duvido, cara, porque o cara tá bizarro, parece um sapo, cara. É, ele tá com. É bócio, né, que fala, né? Eu acho que é, cara. Mó esquisitão, mas. Sem zoar o cara, falando preocupado mesmo, assim. Então. Tem o Rhapsody, só que é o Rhapsody do tecladista daí. O do Luca Turilli não conta daí, né? Então, eu acho que hoje em dia, o que tá fazendo mais sucesso é do Luca Turilli. Ele conseguiu dar uma volta, tá ligado? Mas eu não sei. O que eu acho mais bizarro é tipo, o Fabio Leone, que, pô, é um vocalista bom, tá ligado? E, tipo, o cara era a cara do Rhapsody antes. E ele, sei lá, ele foi entrar no. Uma banda que tem o nome de outro cara, com o nome da banda que ele fazia, sei lá, que loucura. Cara, é tipo assim, é o Luca Turilli, vocalista da André Matos e banda, né, cara? É, sei lá, cara. É meio esquisito mesmo, né? É, pois é, o Baduca falou que nenhuma banda, assim, eu vou falar, conversa com pessoas de verdade dos outros. São pessoas difíceis, tá? Só pra avisar. São pessoas difíceis. Sabe aquela galera que não entende que, assim, não dá mais pra viver de certa maneira? Então, é o pessoal que... É um pessoal que jamais vai admitir, cara, jamais. Mas o mérito que o Rhapsody tem é já ter tido o Christopher Lee no vocal, né? Sim, sim. Boa. É, sim, sim. Foi foda, cara. Aquele rolê ali foi muito foda. Ele tinha gravado um disco de metal, ele gravou uns três. É, sim, ele tem um, né? Muito foda. Sim, sim. E acho que é o Godoc o próximo aí. Não tem mais espaço pra frente. Pera aí, Godoc, eu vou te passar um link aqui, ó. Um link aqui, você fala de um pequeno jovem judeu que toca numa banda de apressados canadenses. Hã? Não, tô de boa. Não, eu tô ouvindo vocês agora. Ó, mó voyeur do caralho, filho da puta. Desculpa. Desculpa, cara, eu fico triste depois. Cara, toma no cu, eu tô... O Denado é o cara que ele avacalha com o maluco, depois ele tipo assim, pô, chutei tua mãe aí, pô, foi mal. Era só pra zoar, velho. Tipo, é igual o dia que vocês desmarcaram alguma coisa, porque alguém tava passando mal, eu fiquei zoando, depois o Matus deu uma chamada, eu fiquei, caralho, eu fui insensível pra caralho. Pô, fiquei malzão em casa, cara. No caso era o Godoka que tinha passado mal mesmo. O Godoka que tinha passado mal mesmo. É, diferente de Dick que desmarcou ontem pra ficar jogando Dota. Mas, vamos voltar à gravação. Eu não quero falar disso. Então eu vou falar, aí agora vai entrar um outro tecladista, que esse deve estar na lista de todo mundo, eu acho, talvez. Eu vi a lista do Danado, mas eu não lembro mais. Que é um cara que, tipo, aí já muda, é totalmente diferente do que eu falei. O primeiro que eu falei era um cara mais de ambiente, de composição, e esse é o cara que já entra no virtuosismo. mas que também ele é um cara que a banda é teclado pra caralho, assim, tipo, eu não gosto de death melódico, como vocês sabem, não gosto muito, mas eu ouvi muito essa banda na adolescência porque era uma banda diferente. Ah, verdade, verdade. Era um bagulho que eu ficava tipo, mano... Ah, peraí, acho que eu tô ligado. Mas pode isso? Que é o Jane Wirman, do Child of God. Sim, e pô, puta tecladista, cara. Cara, pô, ele é muito bom, e assim... Não, as músicas... ele trampa com produção também, né? Já tocou com o Dio, se eu não me engano. Tipo, uma galera foda. Caralho, Vini, todo mundo tocou com o Dio, caralho. Porra, eu tô falando, meu. Europa é um lugar pequeno, meu. O Dio vivia lá, cara. eu ia colocar ele na lista e esqueci, cara. Porra. Falei. Então, mas é tipo, cara, é uma banda pesada, né? Tipo, eles fazem o serviço direito e, tipo, o Alex Laiho é muito conhecido pelos solos também e tal, né? Era um puta guitarrista, ou era antes de ficar... E errar ao vivo. O Alex Laiho é conhecido por errar ao vivo. Agora, isso eu não sabia. Isso agora, não sabia. Agora sendo guitarrista babaca, nossa, tem um DVD, o DVD... É até legal o DVD, o Chove, ou sei lá o quê, que o tecladista destrói, é top, o cara é bom demais. E o Alex Laiho, caralho, ele consegue errar todos os harmônicos do show. Meu Deus. Eu estava errado, não tocou com o Joe. Foi com outra galera que ele tocou. Ele tocou com o Coach Pelt e com o Masterplan, desculpa aí. Pô, foda, cara. Caralho. Ele é o tecladista do primeiro disco do Masterplan, se não me engano. Masterplan. Isso, ele mesmo. É um bar discaço, hein? Caso. Eu ia perguntar, porque eu confundo ele com. Eu confundi ele com o tecladista do. Com o tecladista do Stratovarius. Que é ele que toca com o teclado inclinado, né? Ele toca assim, é. Sim. Eu acho zoadaço, porque ele faz isso. Ele faz, tipo, as garrinhas do black metal lá, que o cara fica com aquelas garrinhas, tá ligado? O cara fica andando com as mãozinhas em formato de garra pra cima, assim. E aí ele toca teclado assim e ele fica batendo cabeça. Eu acho do caralho no show, meu. Eu acho maneiro. Eu acho que isso... Eu já vi falar que isso é melhor pra ser mais rápido, assim, tipo... Isso ajuda. Porque, tipo, como ele fica em pé, o bagulho fica meio pra baixo, sei lá, é bom. Já ouvi falar que é bom. Mas daí eu faria que nem o outro cara lá, usava um guitar também, que eu acho maneiro. Mas aí depois eu falo. Mas isso depois a gente fala. Mas você tem alguma música, Matuza, específica? É que eu tenho algumas, porque, cara, você falou que ele é virtuoso e ele é mesmo, tanto tem solos maneiro, sei lá. Mas muito da melodia é engraçado que é ele. É um dueto entre ele e a Rainer. Normalmente as melodias fodas que torna ele um death metal melódico é isso, né? É, então, tipo, é uma banda que consegue ter uns riffão do Laiho, né? Sim, sim. E ele traz a parte bonitinha, né? Ah, eu lembro, tipo, é que faz muito tempo no nosso Shooter of Modern. Uma coisa que eu lembro é a introdução de In Your Face. É, pois é, a Hate Me também, Lake of Bodom. Lake of Bodom. É maior mesmo. Foda demais. Tem também um ao vivo legalzinho aqui. Mais alguma coisa sobre ele? Não, acho que é isso. Tipo, um cara que consegue. Ele é muito virtuoso e ele consegue não ser chato nisso e dá um pontinho de beleza na banda pesada, tá ligado? Sim, sim. É bom ao vivo, né? Bonito. Eu não achei ele tão bonito assim, mas. Tudo bem. É, mas melodia. Pra mim, o problema do Children of Bodom é que o vocalista barra guitarrista é... Ah, sei lá, meu. O maluco tem um jeito de ter Bodom, pau no cu, eu gosto bombado, tá ligado? Eu gosto do spin-off do Children of Bodom, que chama Helicopters. What? É com o pessoal do Children of Bodom? Que isso, cara? É do Lex Live, acho que é a segunda banda dele, não é? Não, o Lex Live não, cara. O Helicopters não é do Lex Live, não, cara. Não? Não. Você tá falando merda? Eu acreditei em mentiras da minha vida inteira, é isso? Acho que sim, cara. Até porque o Helicopters é uma banda sueca. Não. Inclusive tiveram no Brasil há pouco tempo atrás. Banda... Então. Mas o Children of Bodom é finlandês, cara. Sim, e os caras do Helicopters são tiozão, tá ligado? Não são tiozão, não, cara. Não. São, cara. Eu acho que sim, hein. Cara, eles voltaram em 2016, não sabia disso. Ah, não, desculpa. É a galera do Entombed. É, agora. Então eu não conheço. O amigo deu uma leve escorregada na malandragem aí agora. Isso, foda. Acontece nos maiores headbands desse país. Mas o vocal do Children of Bodom tem um projeto solo, não tem? Não, então é que isso era a fofoca que eu queria falar. Children of Bodom é outra banda que hoje tem. E as duas, eu não sei se o Children of Bodom acabou, mas Vocês estão ligados o que aconteceu com o Ibra? Infelizmente, agora, pra datar o podcast, pessoal, quando a gente gravou, 30 de abril, tá acontecendo com o Nervosa, que todo mundo saiu e só deixou o maluco, tá ligado? Sim, sim. Porra. Isso aconteceu com o Tidor Banda também, o maluco ficou meio que sem chão aí do nada. Não sei se foi treta, não sei de tipo, nada. Ele deu o Blackmore dele, falou assim, oh, tô fazendo uma banda só minha, só que ninguém quis fazer banda com ele. Ficou por isso. A galera saindo do Tidor Banda, deixou o Blackmore sozinho, foi isso? Sim, sim. Não sei se foi 100% sozinho, acho que sim. E montou outra banda, ou o Tidor Banda continuou com o que agora não lembro. Não, tô caralho, é aquele episódio dos Simpsons que tem um clube de pessoas que só pode entrar o Homer, tá ligado? foi um negócio meio triste, sim. Porque eu acho que o cara, Lalo, tipo... ele é meio babaca, mas ele é um cara que eu tenho uma certa dó, sei lá. É, a banda se chama Bondo After Midnight. Se todo mundo sai, só o cara fica, o nome disso não é demitir o cara. É, pois é, não era mais tipo, fácil. Fizeram o Skid Row fez o que você vai chamar, tá ligado? Mais ou menos. Só que daí a fama do Skid Row também morreu, né? Quer dizer. É. Aí, pelo que eu entendi, o Tidor Banda acabou de vez em ano passado. Ano passado e agora é Bondo. Vamos ver. Eu tô vendo aqui, parece que só ficou Alex Lyle e um outro cara na banda. Sim, sim. E eles largaram de mão. Pois é, muito estranho isso. Muito estranho. Desarrasca. E vamos lá, vamos continuar. Sou eu de novo? Porque, pelo que deu pra entender aqui, terminando de ler, pelo que deu pra entender, a galera saiu da banda, só que o Lyro não pode usar o nome Children of Bodom sem permissão deles. Então é tipo... É uma delícia. É, basicamente, cara. Pois é, eu não sei se o Lyro foi o filho da puta, tá ligado? Não sei se eu quero defender, eu tenho um certo medo. Mas, pô, é uma puta piada de tapete também, sei lá, hein? Caralho. É tipo o Shaban, né, cara? É, daí ele fez o episódio A Fire dele, que agora o nome da banda é Bodom After Midnight. Tem o batera do Paradise Lost e mais alguém lá de algumas outras bandas lá que... Mas o Shaman, se eu não me engano, por sinal, eu não coloquei, mas alguém vai falar do Fábio. Fábio Laguna, tá aqui na lista. Tá, mas o... Cara, o Shaman, se eu não me engano, foi um ano que deixaram o Ricardo Confessori, na verdade, sem dinheiro, né? Tipo... Sei lá, um negócio assim, e ele decidiu só continuar tentando pagar as contas com aquela formação bizarra do Xamã. É que teve aquela formação lá, que teve aquela galera proto-neoliberal pau no cu lá, que o... É, o Ricardo Confessori é também, né, só pra lembrar, galera. Que seja. Mas que é o maluco lá com cara de traquinas, o Guita Careca e o outro baixista, que não era baixista, que era guitarrista, mas tocava baixo. Thiago Bianchi. E essa galera aí. É, pelo que deu pra entender, eles eram meio que a galera contratada, né? Tipo, porque a banda ficou do Ricardo Confessori. Então, mas o louco, a treta, seria uma treta também, cara. Porque segundo os Mariucci, eles saíram, eles não saíram da banda, chamou Acabou. Uhum. E aí eles foram fazer o projeto do André lá, isso o quê, e aí eles ficaram sabendo da nova formação do Xamã junto com a imprensa, tá ligado? Eles falaram, peraí, não pode isso, tipo, teoricamente o nome era dos Mariucci. Uma treta. E hoje é todo mundo amigo de novo, né? Todo mundo virou, o André morreu, virou todo mundo amigo, todo. Cara, assim, ó, pelo que eu vejo do Mariucci, é muito bom ser amigo dele, porque ele é professor de Muay Thai, tá ligado? Eu quero ser próximo. A galera é fácil, dele, né? Não, ele parece um cara maneiro. Os Mariucci parecem ser mó gente boa mesmo, assim. Tanto que teve uma treta ali do... Eu não, acho que foi o Nando Moura que xingou o Mariucci pra caralho. E o Mariucci pegou e deu uma resposta nesse tipo. Não, tipo, é pior. O cara tava falando... Eu não sei qual que foi a treta, mas em resumo. O cara xingou pra caralho o Mariucci e o Mariucci falou assim, cara, você é um infantil e eu não vou discutir com você. E só pra avisar aos ouvintes, eu não vou colocar link disso, vocês procurem, porque não vou me dar o trabalho de novo, estragar toda a minha... meu algoritmo do YouTube. Vou estragar minha biografia. Com vídeos do Nando Moura, mas o Nando Moura chamou o Luiz e o Hugo, acho, pra fazer um show ao vivo em algum lugar, algum projeto, tá ligado? E eles falaram, com alguma coisa de Street Fight, se não me engano, e eles falaram, não, você tá louco, cara. Você é meio dodói, eu não quero me juntar com você. E ele ficou puto mostrando que os views deles davam pra encher dois maracanãs, um negócio assim, tá ligado? E, tipo, e eles responderam. Eles não brigaram, tá ligado? Eles não me xingaram, nada disso. Enquanto, obviamente, o Nando Moura xingou. Nando Moura tava lá estourando absorvente e os maridos assim, tipo assim, cara, você é uma criança da quinta série, eu não vou discutir com tipo, você. Eu trabalho, tá ligado? Eu pago conta. Tipo, tá louco, brother. Mas deixa eu só corrigir aqui. Não sei se foi, acho que foi o Vini que falou do Fábio Laguna. Fábio Laguna não era do Xamã, Fábio Laguna era do Angra, que era do Xamã, o Fábio Ribeiro. Não, eu sei. Que é muito Fábio, cara. É muito Fábio. Mas eu pensei no Fábio Laguna. Né? Não, mas o Vini falou o Fábio Laguna. Porque eu tô com o Fábio Laguna aberto aqui. Porque, O Laguna tá na minha... Ai, que vamos falar do Laguna. Vamos falar do Laguna. Fala, vai. Toca o barco. Não, o Laguna só tá na minha lista porque na época do Orkut, quando o Angra novo, que já não é mais novo, mas enfim, o Angra do Edu nasceu, né? O Fábio Laguna tocava no Hangar junto com o Aquiles Priester. Hã? Sim. E aí eles fizeram. Eles precisavam de um tecladista, né? Porque quem tocava teclado antes era o André, né, cara? Sim, aí, sim. O Kiko passou a compor e gravar os teclados. Então fica aí também a moção rosa. Kiko Loureiro, tecladista. Ah, não vou dar essa moral pro Kiko, mas tudo bem, vai lá. Ele que gravava todos os teclados do Angra, mas no ao vivo eles chamaram o Fábio Laguna do Angar, que já era amigo do Aquiles, pra tocar. E aí eu só botei ele, porque na época do Orkut tinha a comunidade que era Angra, assume o Laguna. A galera pedindo, foi tipo, porra, bota ele como membro oficial, caralho. Sim, sim. Todo filho da puta. Então, eu tenho uma dúvida com vocês. Por que essas bandas fazem isso, caralho? Vai tomar no cu, assume, caralho. Pra não dividir o salário igualmente com todos os membros, né, cara? Aí, cachê de banda é uma coisa, cachê de músico contratado é outra, né, cara? Pois é, tem um dos caras que eu coloquei no top aqui, que a gente só ia citar depois, que é o... Ah, tranquilo, o Goraquinha tá se retirando dos ouvintes. Um beijinho. Sair, desculpa. Sem problema, meu querido. Falou. Um beijinho. Eu também tô querendo sair da chamada já, então... Vai tomar no cu. Mas o tem um cara que eu ia citar como grande nome, que é o Richard Wright, do Pink Floyd. Uhum. E o filho da puta, o Roger Waters, que tudo bem, grande nome da esquerda aí, criticou, legal. Não foi aquele lance dele, tipo, deles mandarem o cara. Tipo, o cara saiu da banda e eles chamaram o cara de volta, mas contratado. Como contratado, velho? Vai tomar no cu, velho. Tipo, puta, e o cara aceitou, tá ligado? Tipo. Sei lá, beleza, ele não deve ter ganhado pouco, tá ligado? Ele deve ter ganhado mais do que a gente ganha. Ok, mas cara, tipo... Não precisa muito, né? Mas porra, caralho, velho, que merda. E só fazendo um breve adendo do Fábio Laguna, eu tô vendo aqui no Wikipedia, ele toca teclado no melhor disco do Hangar, que é o Reason of Our Conviction, e eu dobrar o meu braço em relação a isso, porque pra mim esse é o melhor álbum do Hangar que tem, depois de Hangar morreu, acabou o Hangar. Sim, tocou numa coletânea fudidaça de músicos brasileiros, que o nome era do William Shakespeare's Hamlet. Cara, essa coletânea é foda, velho. Tem Toca de Danã, tem toda essa galera aí de Hangar e tal. Cara, é muito foda, velho. Eu recomendo. Eu acho que o Fábio Laguna tá no Hangar até hoje, deixa eu ver. Ele tá, ele é um dos membros É um dos membros. E lá ele não é contratado, então já tem isso. Pô, mas o orgulho, hein? Por acaso. E ele é do Terra Mística também. Hoje ele é do Terra Mística, assim. E por acaso, na época que o Soul Spell tava nascendo, eu tava na comunidade e tal, não sei o quê. E o compositor do Hamlet, do William Shakespeare Hamlet, tava lá, e, tipo, eu conheci o cara e tal. Na época eu trocava bastante ideia com ele, nunca mais, não sei o que aconteceu com o cara, nem lembro o nome dele, sinceramente. Mas eu lembro que a gente trocava bastante ideia, tipo, era um grupinho de MSN que tinha, assim. Inclusive o Gui do que virou vocal do Terra Mística, também era desse grupo e tal. Uhum. Saudades. Cara, saudades. Então, aproveitando o ensejo, eu quero... Nem sei se é a minha vez, gente, mas aí já que... Sua, que quando é... a gente começou a falar do Laguna, então tudo bem. Que é o André Matos, cara. Porque eu acho o André Matos um cara que teve uns bagulhos incríveis, assim. E principalmente no meu disco preferido do Angra, que é o Holy Land, cara. Pô, mas o Laguna já não tava no Angra, né? Já não tava. Não, ele só entra depois das... Ah, cara. É depois só. Tanto que, se a gente quiser outra coisa, se esquecer, né? Se pagar um pau pro Laguna, o Temple of Shadows é dele, que tem... Mas quem gravou foi o Kiko. Ah, Kiko é? Pose gravou, foi o Kiko. O Kiko gravava todos os teclados de estúdio, ele só fazia ao vivo. Ah, que merda, então, porra. Caralho, eu achei que era tudo bem. Ah, tava tomando cu, agora se tiver ouvindo isso, vai se fuder também, porra. É, porra, se fuder. Não, vou colocar então as coisas dele do hangar. Do porra, ficar surfando no talento dos outros, porra. Vai se fuder, cara. Ia ser muito foda se ele tivesse ouvido mesmo e mandasse comentário. Pô, pessoal, um comentarista ali, né? Fábio Laguna tristinho. Pô, pessoal, fala assim comigo, não. Por sinal, me inscreve aí, então, o fake Fábio Laguna. Sacanagem. Fábio Laguna e Cristinho e o Magrelinho do Rammstein. Os dois Rammstein. Rinha de tecladista agora, vai! Mas o cara, o André Matos, e eu quero destacar no rosto. É tipo, é óbvio o André Matos, o cara é o maestro, né? É conhecido como maestro e tal. E, cara, destacar tanto no Viper a famosa lá Living Fortnite, o teclado ficou famoso pra caralho. Mas no Holy Land, cara, tem duas passagens lá. Uma no. Busca. Que eu esqueci o nome agora, puta que pariu. Pô, a própria Holy Land, né? A Holy Land, que tem. Que tem introdução. Que tem introdução do Berimbau, cara. Do Baden Powell, e é foda. Foda demais. E na Carolina Ford, se eu não me engano, tá falando aqui que é Hermeto Pascoal, então eu posso. Pode ser parecido, mas parece muito com o ponteio do Edu Lobo. E o cara consegue colocar no meio e fica incrível. Cara, é uma das melhores músicas do Angra, cara. É minha música favorita do Angra. Talvez Metal Icarus, não sei. Eu amo essa. Nossa, Metal Icarus. Eu nunca ouvi que ninguém ama Metal Icarus. Eu nunca achei que eu Metal gosto, Icarus. Desculpa, eu gosto. Não, a música é boa. É música esses boa, dias o Angra não falou. Esses dias o Angra não falou da live. Quem mandou Carolina lá embaixo, assim, Metal Icarus? Não foi você que mandou Carolina no pó. Foi outra pessoa. Eu não mandei Carolina. Eu até pensei em Carolina, mas Carolina é muito longa pra uma live ao fundo. Ah, foda-se. Eu quero ouvir. Foda-se, quero ver. Não, mas, eu acho o Holy Land o melhor. Não é o meu preferido, mas eu acho o melhor álbum do ano, assim, tecnicamente. Caralho, eu acho aquele álbum incrível. E eu ganhei esse disco físico e eu fiquei triste que não era o Angels Cry. Aí, nossa. Aí eu comecei a ouvir e fiquei, caralho, que bom que eu peguei ele, cara. Pô. É, o meu preferido é o Angels Cry, mas eu acho o Holy melhor, sabe? É muito otário, né? Ficou triste porque não era o Angels Cry. Não vou ouvir que bom que eu sou burrão. Não vou ouvir Carry On, porra, que merda. Ah, mas vai saber, podia ser um Aqua, né? Podia ser um Amo Rui. Nossa senhora. Pois é. Podia ser um Aurora Concerns, cara. Mas consegue ser melhor que o Aqua, viu? Só não, mas, mas eu recebi o disco na época do Aurora. Então, podia ser Aurora Concerns, na verdade. Porque antes disso, eu acho que não tinha nenhum disco tão ruim. Aurora Concerns é muito ruim, o resto antes é tudo bom. Cara, eu acho que Fireworks, o Aurora... Né? Eu acho que o Aurora Concerns, ele só ganha em qualidade do Aqua, cara. Porque o Aqua... Brother, eu amo o Fireworks e eu odeio que vocês achem eles inexpressivos. Não é possível, cara. A gente já falou que o Fireworks é bom, cara. Porra, tem... Não, eu acabei de falar, eu acho inexpressível. É, cara, não é possível. Vocês formam pedra. Cara, não é, cara. Que Speed, velho. Speed é um puto musicaço, cara. Tem Speed, eu tem acho, Metal Icarus. Vocês parecem fumado, cara. Eu acho... Fedendo a porra do disco, cara. Por que você tá xingando? Eu acho a tentativa é isso aí, de fazer uma boa mandei... mega prog. Deixa eu deixar o Matuso falar. Foda-se. Não, eu acho a tentativa de fazer um bagulho meio mega pro, mais prog, e ele não tem tanto, tipo, ele não me emociona, sabe? Eu acho que o... Tá ouvindo errado, tinha que voltar lá e ouvir de novo e depois a gente conversar. Eu acho que o Temples of Shadows é o Fireworks melhorado. Talvez eu concorde contigo porque eu gosto muito do Temple of Shadows, mas eu não acho o Fireworks ruim, cara. Eu não acho ruim, caralho. O Vini ouve é o que ele quer. Cara, olha o que a gente tava falando, cara. Eu e tu, olha só como Denado é filho da puta. Eu e tu falando bem do Fireworks, cara. E aí, no meio do nada, o Denado conhece assim, porra, vocês são os filhos da puta. Falando mal do Fireworks e tal. Os dois falando bem, cara. Olha esse engraçado. Peraí, Vini. Nesse caso, eu vou dar a razão pro Denado, porque eu falei que ele é inexpressivo e o Denado falou, pô, eu acho que vocês falam que é inexpressivo. Foram essas palavras que a gente usou. Ele falou, eu gosto, mas eu acho inexpressivo. E aí você, não. Porra. Isso aí. Eu gosto que eu comecei achando que ia ser um diferente e consegui criar uma briga aqui. Estou de fora da briga. Isso que é importante. Vai lá, o Vini, então. Porra, vai se fuder, Denado. We'll be right back. da minha lista aqui. Eu vou falar por cima, então, de alguns. Posso... Porque eu não sei se vale a pena falar do Geddy Lee como tecladista. Porque... Eu coloquei ele aqui como um cara top, um super top, que não dá pra... Ele manda bem, assim. Eu acho que ele tá na mesma vibe do John Paul Jones, assim, em termos de teclado e baixo, né? Eu só destaquei o John Paul Jones só pra explicar que eu acho que ele é desmerecido ali no meio, tá ligado? Uhum. O Geddy Lee não, o Geddy Lee todo mundo, tá ligado? Geddy Lee, todo mundo vê que ele toca baixo pra caralho e que ele faz umas linhas de teclado fodidas, cara. Tipo, sim, sim. Não é pouca merda, não. Deixa eu ver o que mais quem que eu posso falar aqui. Só fazer uma menção, até porque, tipo assim, não é um cara que... Não é um músico que eu escutei muito o trampo dele, mas é um cara que eu acho que merece muito, muito respeito quanto a isso, principalmente, que é o Keith Emerson, cara, do Emerson Lake & Palmer. Que o cara... Ah, sim, sim. Porra, o maluco... O cara maluco tocava com 320 teclado, era aquelas mesas de... Né, tipo, pô, o cara era um puta produzido o som dele e tal. Mas essa época toda é resumida no Rick Wakeman. Quem não gosta de prog e tá lá dentro de cabeça, meio que esquece do resto do pessoal, né? Ah, é o Rick Wakeman e o Richard Wright, né? Não, mas é que o Pink Floyd, ele se distancia de tudo, né? Ele se distancia do prog pra caralho, mas o prog mesmo lá com Genesis e Ez, eu até esqueço. O Tony Banks também, do Genesis, né? Sim, tem. Uhum. Eu queria dizer, tem o cara do Yes, o cara do Genesis, o cara do... O cara do Yes é o Rick Wakeman, né, cara? Tipo, ele é... Sim, sim. É foda, sim. Comparar, né? É foda quando tu fala assim, o cara do Yes. Porque, tipo, cara, eu não manjo o nome do maluco, tá ligado? Então, é louco isso. É só ofensivo, né? É tipo o Don Harry. Pô, quem é o Don Harry? Cara, o Keith Emerson, meu pai tem um DVD, até agora é meu, mas tem um DVD do Emerson Lake & Palmer. Roubei dele. Eu sempre tocava e tal, e eu ficava vendo assim, cara, tipo, adolescente, eu já tinha ouvido Emerson Lake & Palmer, né, porque tocava aqui em casa, uhum. As coisas, esse tipo de coisa, tocar aqui em casa desde que eu sou criança, mas, e aí quando eu fui ver o DVD, mas eu nunca tinha visto os caras, e ele pegava o órgão e ele subia em cima, ele, tipo, rodava o órgão, assim, tipo, numa perna só, enquanto tocava, meu Deus, cara, é outra coisa, o Emerson Lake & Palmer, cara, é outra coisa, né. Era bem doido, assim. Tipo... É doidaço, cara. Uhum. Pô, o cara editava pra caralho também, né? Pô. Sim, sim. Foda. Acho que do Keith Emerson falar um pouco por cima, até porque eu não conheço muito o trampo dele, mas que bom que o Matuza manja. Cara, a gente já deu uma sobrevoada sobre essa banda. Fala um pouquinho do tecladista do Sonata Ártica, cara, que é o Heinrich Klingenberg. Que ele entrou... Esse tipo, é o segundo, né? É o terceiro tecladista, porque o primeiro tecladista é o Tony Kako. Ah, sim, sim, vocês acabam de corrigir. É que o início da banda, se eu não me engano, é o Tony Kako, o batera, e é isso aí, se eu não me engano. Posso estar errado. Deixa eu só ver aqui. Porra, falei merda, hein? Porra, Vini. Porra, falei merda, hein? Quem criou a banda foi os dois guitarristas e batera. O Tony Kako não tinha nada a ver com o rolê. Mas é um cara carismático, isso que importa. Isso que empurra. Mas pelo que deu pra entender, a banda inicialmente era uma banda de hard rock. Daí depois o Tony Kako entrou, que virou um negócio power metal mesmo. Por isso que ela é meio cafoninha, tem um pé no hard rock ali. Tem sim. E aí o que acontece? O Tony Kako fazia o esquema do teclado e do vocal, só que eles precisavam de um cara pra fazer o lance ao vivo, né? Aí chamaram o tal do Mikko Harkin, um negócio assim. É Mikko Harkin. Mikko Harkin. É isso aí. Parece o Correio. Saiu da McLaren e foi direto pra... Exatamente. Só que, pelo que eu lembro, cara, inclusive, ó, fica aí a trilha, eu tô olhando aqui e recentemente ele tá tocando com o Luca Turilli's Rhapsody, olha. Ah, não. É isso aí. Ele tocou com Kane's Offering também, que eu não lembro de quem que é esse projeto, mas eu lembro que era de alguém dos Red Bands. Acho que é do, deixa eu ver aqui, é do Coach Belt, isso aí. É do vocal do sonado do Stratovarius. E atualmente toca com o Luca Turilli do Rhapsody. É maneiro, né? Maneiro. É uma putaria. Todo mundo toca com todo mundo e ninguém de ninguém. Ah, mas não, mas aí vão defender o cara. Às vezes o cara precisa pagar as contas, né? E pelo que eu entendi. Olha ele, a droga, né? eu não sei se essa história é verdadeira, tá? Porque me contaram há muito tempo, eu procurei nas interwebs, não achei nenhuma referência dela, mas diz que esse cara, ele saiu da banda porque ele não tinha prestado o serviço obrigatório do exército na Finlândia. E aí, ele teve que, sei lá, ficar preso por um tempo e ele não ia poder fazer o show. Aí entrou esse maluco no lugar dele, que é o Klingenberg, que é o maluco que eu acho maneiro pra caralho o show dele ao vivo, porque ele usa um guitar, cara. Eu acho muito da hora, velho. Eu até entendo assim, quem não curte, mas eu acho demais o fato dele. Não, eu acho incrível. O que eu ia comentar é que tecladista tem alguns que não gostam porque falam que atrapalha pra caralho, né? Porque... Eu não tô ligado, mas o que parece é que ele é menor, né? O guitar, ele é menor do que o teclado. É, eu contei da banda lá que eu tive lá, que era de Power Metal, né? Que era o cantor tecladista, eu falava, cara, Armando o nome dele. Eu falava, Armando, assim que ele tinha um teclado pica que ele tinha comprado, parcelado o rim dele. E eu falei, em vez de parcelar o rim desse teclado pica que faz tudo, você podia comprar um. Quero descobrir agora que aqui tá. É que, cara, isso é muito foda o cara tocar e cantar ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo um Dave Mustaine, só que um teclado na mão. Cara, Dave Mustaine com a guitarra, cara, meu Deus. Mas falam que é um bagulho que tem. Alguns tecladistas não gostam, cara. Uhum. Posso puxar um tecladista então, aproveitando o ensejo? Vai lá. Porque a minha lista ainda tá relativamente grande. Tem 1, 2, 3, 4, 5 ainda. E cara, eu queria falar o cara do Dragon Force, que é a banda que eu gosto. Ninguém gosta, todo mundo critica que eu gosto. Fala que eles são horríveis ao vivo e outros. Eu acho eles horríveis ao vivo. O amigo me mandou o show lá pra mim ver e eu talvez continue achando eles horríveis ao vivo. Sem problema algum. Eu respeito a opinião do amigo. vou me ousar falar o nome. Ele foi guitarrista do Dragon Force até o passado. Ele viu que eu pedi por motivo religioso. Então não vou expressar opinião, mas pelo que entendi da arte que ele fez lá, motivos religiosos, quem sabe. Que é o Vadim Prushanov. Aí vocês falam, Guarda Nórdica, que tá numa banda britânica, e o cara tem esse nome, então não sei. Não sei de onde ele veio. Pelo que eu entendi, o Dragon Force é uma banda de várias. Galera de vários lugares, assim. O tem vocal, um oriental lá. Tem um que é oriental, o vocal, se eu não me engano, era da África do Sul, cara. O primeiro vocal. O Zippert, que tá no Skrull hoje, tá? Exatamente, eu vi o show e eu fiquei bem triste. Sim, sim. Você ficou triste por ele ou pelo Skrull? Eu fiquei triste por mim pra ter que assistir aquilo. Não, mas foi triste. A vibe, bem bad vibe, cara. A vibe já é escrota pra caralho. É, mas... bem ruim. É tipo aquela banda que devia ter se aposentado e chama o cara que tá tentando ascender numa carreira decadente e nada dá certo. Sim, sim. Mas o lance é esse, o lance é que o ele é um cara virtuoso, obviamente, que ele compete com os guitarristas, que é famoso pela velocidade por causa do guitarrista. Saiu da banda? Blá, blá, blá. Ele saiu ano passado, então ainda não contei por isso. Ah, então ele é esse aqui, ó. Esse ano não começou ainda. O cara tá de bandana no nariz ali, tá respeitando as regras da OMS. Sim, sim, sim. E ele toca basicamente com a show. Que tá lá, né? É foda demais. E, cara, eu mandei a música aí, que não tem videoclipe, tem um vídeo ao vivo deles, mas é gravado feio, que é Disciples of Babylon, do meu disco preferido deles, que eu tenho físico também, que é o Vale of the Dead. Eu realmente gosto. Você tem um álbum preferido do Dragon Force. Não é só eu gosto, tem um álbum. Você tem um álbum preferido. Que é o primeiro disco deles. Eu tô ficando triste já. Vai. E depois ouço essa música, cara, que no meio dessa virada jazz, que é construída pelo. Musicalmente falando, o piano guia isso, o teclado guia isso, e é muito maneiro, tá ligado? E tem as outras músicas, tem uma música que eu gosto muito, que tem um clipe muito. Baixo orçamento triste, que é o Last Journey Home, do. Ultra Beats Down, que é o álbum de 2006, que eu vi lançando, eu fui acompanhando o lançamento dele, foi bem legal. E eu vou colocar os vídeos aqui. Cara, dê uma chance ao Dragon Force, cara. Dê uma chance. Vocês têm raiva por causa do Guitar Hero. Pensem nisso. Vocês têm raiva por causa do Guitar Hero. Eu não tenho raiva por causa do Guitar Hero, não, cara. Vocês têm, cara. Tem problema com vergonha ali, rapaz. Eu não ouvia Dragon Force na época que eu ouvia Power Metal, eu vou ouvir agora. Pô, cara. Na época que eu... na moral... Na época que eu ouvia Power Metal... Na época que eu ouvia Rap Soul... Na época... Cara, Dragon Force já era zoado, cara. Ser zoado por fã de Rap Soul, cara. Cara, isso é muito... Eu ouvia Manowar, eu não ouvia... Então, eu vou falar um negócio, cara. Rap Soul tá tipo 3, Dragon Force tá tipo 9,5, tá ligado? Porra, na moral. Quem é Dragon Force na fila do pão, cara? Rhapsody é um dos alicerces do Power Metal mundial, cara. Pô, na moral, o que, que o amigo tá falando, cara? Um dia tem a gente mais vai de 20 anos, você não pode ouvir Dragon Force. Um dia a gente vai, gravar um programa de Power Metal e o Denado vai passar vergonha, cara. Tô falando. Vai ficar falando, Bonão. Fala uma banda de Power Metal que tu escuta aí. Fala duas, ele vai falar Dragon Force e Ice Judge. Pronto, acabou o programa do Tá. Só quero falar que a gente tem um participante que gravou um podcast só, que é o Lucas. Nem sei se foi ao ar, esse participante. E Lucas, se você ouvir isso, porque ele não gosta de Dragon Force também, mas você vai ter que concordar com um cara que não gosta de Ice Judge. Então, boa sorte pra você aí, Lucas, com esse problema aí. Tá bem? Que cara, eu se, a gente for, se a gente for gravar esse programa, eu vou fazer questão de chamar um brother meu, o Gabriel, que mora na Europa e que desenterra a banda de Power Metal do cu, cara. Ah, conhece Astral Doors? Tô ligado, parece Dio. Conhece... É, o Astral Doors ficou famoso por causa do Dio, porra. Porque... Não, conhece tal banda? Manjo, Power Metal, Segunda Guerra Mundial, tal, as paradas assim e tal. Cara... Ah, não, maluco. aí vai me mandar aqui... Qual o nome daquela... Do Sabaton, que o Sabaton é uma puta... Sabaton não aceita. É uma puta banda de Power Metal, vai tomar no cu. Ah, vai se... Passa pro próximo aí, eu já falei do cara que eu queria... Galera, eu tô ouvindo aqui meus Dream Evil, meus Thunderstone, cara. Me deixa pô, boa, eu amo Dream Evil. É um problema gostar. Tá aí falando de Dragon Force, meu. Vai vir metal bom, rapaz. Tá fazendo aí, meu. Porra, Dream Evil é legal. Dream Evil é legal. Dream Evil é da hora, cara. Vai, nossa, Evil, eu consegui. Sei lá, cara. Porra. Caralho, vai tomar no cu. Vai. Deixa eu puxar o fio aqui do Keitar aqui também. Já que a gente tá falando de Keitar, eu vou puxar o fio Keitar aqui. Calypso. Vai lá. Tô puto de nada agora. Desculpa, viu, audiência. Mas agora eu fiquei puto. Pô, o cara fala, pô, eu gosto de Power Metal. Vai ouvir Dragon Force, meu. Com tanta coisa boa pra ouvir, o cara vai ouvir Dragon Force. Eu fico bolado com isso aí, cara. Ainda bem. Eu um dia eu vou chorar ao vivo. Deixar ouvir. Só pra deixar ouvir em maus lençóis, ó. Tá, merda. Então, eu vou falar de uma banda que tem dois tecladistas, que é um tecladista mesmo, que também usa tecladinho virado, assim, se não me engano, e o vocalista toca keytar. Então, os dois fazem, tipo, o tecladista faz a parte mais base e ele como se fosse o teclado solo, tá ligado? É muito... E é uma banda boa, cara, é uma banda que se você ouvir falar por cima, você vai achar que vai ter preconceitos, achar que é banda de Tupi do Viking, mas não é. Porque é o Alestorm, que é uma banda que a temática é de pirata, banda de pirata. Só que, no começo, eles até se levavam um pouco a sério. Eles usavam uma roupinha de antiga, assim. Hoje em dia, eles estão na galhofa 100%, assim, cara. É muito divertido. É uma banda muito legal, cara. Vale muito a pena. E a banda é boa mesmo. O Alestorm, eles têm dois álbuns, tem dois tecladistas, dois guitarristas, né? Dois tecladistas, desculpa. Que é o... Deixa eu ver aqui. O vocalista é o Christopher Bowes. E o tecladista é o Elliot Verlon. É, tem que ouvir que eu não manjo, cara. Não manjo. Cara, bem. Os dois primeiros álbuns eu ouvi bastante, assim. Eu gostava real, assim, dos dois primeiros álbuns. Aí eu... Depois eu meio que... Foi a época que eu parei de ouvir Power Metal, essas coisas mais assim. E aí eu meio que abandonei. Mas eu preciso voltar, cara. Porque eu ouvi o último álbum e é bom real, assim, ainda. Olha a diferença. Esse aí que eu mandei de um show de 2018. Os caras tá, tipo, de boné. Tipo, tá mais de zoeira. E aqui, esse outro vídeo que eu mandei aqui... É de 2009, quase 10 anos antes. E aí eles estão com roupinha de pirata, assim, é bem diferente. Mas as duas músicas são músicas que tem um teclado bem forte, assim, é legal de ouvir. Foda. É bem boa, cara, é uma banda bem boa. É uma banda massa, cara, é uma banda massa. Inclusive, eles vieram aqui pro Brasil, tocaram o Inferno na Augusta lá, que é um lugarzinho minúsculo. Uhum. Eu ia, mas não lembro porque acabei não indo, acho que foi grana e tal. Falaram que foi muito bom esse show. Enfim. Eles têm um visual bem maneiro, desleixado pra caralho. Gostei. Não, e o vocalista tem aquela voz, ele tem naturalmente aquela voz de voz de pirata, yeah, assim, sabe? Ele tem naturalmente essa voz de Yark. É muito legal. Vou ouvir aqui. Foda. Não confundir com Hailstorm, que é outra banda. Mas é uma banda. Alessandro com uma galera na frente, que é uma mina que canta, né? É, eu acho chato. Mina... É boa banda, cara. É boa banda. Eu acho uma banda massa, cara. Porra! Mina então, banda bem massa. Eu não sei de quem que eles fazem cover, cara. Eles têm um cover que é mó maneiro também. E as músicas deles são fodidas. Tipo, é uma banda bem mainstreamzona, assim, tal. Mas, pô, ela é bem boa, cara, eu acho. Mas vai lá, então, o próximo. Vai. Deixa eu ver aqui, então. Vamos falar do próximo aqui da minha lista. Então, vou falar de um cara de uma banda que eu acho foda pra caralho, que é metal progressivo. e que eu não acho insuportavelmente chato. Então eu não vou falar de Dream Theater, eu vou falar de Symphony X, que é o Michael Pinella, que é um jovem tecladista de 50. Porra. Caralho, velho, parece um DJ da MTV doidaço agora. Cara, desculpa, eu preciso me recompor agora. Cara, meu dia foi uma merda, me deixa ser retardado, tá? Mas, cara, ninguém literalmente te criticou, a gente tava deixando. É, eu tô. É, ele se quebrou sozinho e. Pois é. Eu tô me autocriticando aqui. É, eu curto pra caralho o Symphony X, eu acho assim. Acho que toda vez que vocês falam em Paradise Lost, meu, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é a banda. É o álbum do Symphony X. Então, é isso que eu ia te falar. Eu só gosto do Symphony X, mas eu ouvi pouco a música Paradise Lost. Então, assim, cara, o álbum Paradise Lost do Symphony X é um negócio sensacional. Sensacional. Assim, não vou mentir pra vocês que rola uma sentimentozinho ali. Né? Então, eu gosto muito do último que saiu, que é o de 2015. Curto pra caralho o anterior ao Paradise Lost. Eu não lembro de quando que é o Damnation Game agora também, que é maneiro. 95 é o segundo. E acho que tem um depois desse. Eu não sei se é um ou dois depois desse, que é o. Eu gosto dos títulos, que é umas coisas assim, mega dramáticas, que é. Wings of Tragedy, uma coisa. É, The Divine Wings of. Eu tô no Wikipedia, essa, tá, gente? Essa é, porra. The Divine aí, Wings of Tragedy. Cara, é uma banda que tem uma puta discografia, tá ligado? E o tecladista, foda-se, assim, sei lá, acho que ninguém se importa com o cara, assim. E o cara, se eu não me engano, ele é membro original do início da banda, assim, tipo, é um dos malucos que manda. E, cara. Symphony X pra mim é. No começo eu comecei a ouvir alguma coisa de Dream Theater e tal, e tinha aquela parada meio chata do prog, são umas músicas intermináveis. E o que eu acho maneiro no Symphony X é que o Symphony X ele até tem esse lance de ter umas músicas compridas e tal, e aí tem todo aquele virtuosismo dos guitarristas, do tecladista, aquela porra toda, mas. O que eu acho maneiro do Symphony X é justamente o fato de que eles. Tem uma pegada de power também, então não fica aquela coisa cansativa, sabe? É, o Symphony X é aquele prog mais power metal mesmo, né, cara? Então, tipo, é aquela linha tensa, você quase não sabe o que, que é prog e o que é power metal ali. Assim. Uhum. Eles conseguem fazer isso muito bem, cara. Sim. E tem o tecladista do Symphony X, que é mó bom, que é o Michael Pinella, sei lá como é que fala o nome dele agora, mas o cara manda benzaço. Mas vai se fuder, Vini, porque eu tava feliz que no podcast de tecladistas a gente tinha conseguido até agora ficar sem falar de Dream Theater. Mesmo que mal, a gente não ia simplesmente não citar, ia ser maravilhoso. Mas né? a gente vai ter que falar, cara. Não, eu ia ser lindo, porque os fãs iam ficar. Fã de Dream Theater eram os fãs mais chatos. Se simplesmente não citasse, ia ser tão lindo, cara. E sabe o que é o pior? Eu desgosto mais dos fãs. Porque eu desgosto da banda, que tem algumas músicas que eu gosto até. É verdade, cara, é verdade. Eu concordo com o concordo nem nada, assim, coisa inédita agora, mas é. É verdade. É... Fã do Dream Theater é uma coisa muito irritante, cara. É muito irritante. Então, eu posso colocar então meu ponto fora da curva aqui. Tem vários pontos fora da curva. Tem ainda três pontos fora da curva. E aí no final a gente fala mal dos tecladistas do Dream Theater, então. Não, ele é incrível, a gente não pode falar mal dele, foi mal, não pode. tô zoando, cara. Mas eu não vou citar o nome, tá bem? Ah. Mas não pode falar mal do... Aquele que não pode ser nomeado, tá ligado? Aquele que não pode ser nomeado. É, que é careca e tem uma barba top. Pô, eu não acho ele o melhor tecladista do Dream Theater, cara. Ah, cara, não é ele, não? Eu vou ter não, que fazer. Teve outro. Teve dois caras antes dele, meu. Só que eu só lembro de um. Eu só lembro do álbum que eu curto mais. E aí eu vou ter que lembrar o Luiz que não colou na gravação. A gente vai ter que comentar mesmo, hein, Tito? Tá? Vai lá. É, a gente vai ter que comentar. Então depois a gente comenta. Vai. Então, eu queria falar agora. Tem duas bandas aqui que eu vou falar mais a banda do que o tecladista. Eu falo o nome dos tecladistas. Mas porque a banda tem um tecladista foi um diferencial. Eles receberam muito hate. Tanto do nicho deles, que já é hateado, caramba, tanto do nicho de fora, que odiava ele de qualquer jeito, como eu sei que vocês não gostam, e eu gosto muito da banda, que é o Dimmu Borgir, cara. Com principalmente o primeiro... principalmente não. Tá, vou citar os dois tecladistas, mas importante agora é o terceiro que eu acho que fez um álbum que eu ainda não ouvi, então posso citar. Mas o primeiro é o Arstad. Vou mandar aqui o nome dele, com um link para uma foto dele que eu já mandei em pros meninos. Peraí, tu vai botar esse cara na capa do podcast, cara. Eu não sei como, mas eu vou colocar, porque se os outros... Nada, mas antes que você fale, desculpa te cortar, mas assim, eu não gosto de Borg, mas eu acho o Mortis, que é o segundo, né? Que é que eu vou citar? Ele é um puta. Muito foda. Eu acho que ele é um puta. Ele é aquela coisa também. Ele é um puta orquestrador foda, assim. Sim, sim, sim. Eu vou citar o Mortis. Mas, cara, mas eu acho que a música com o teclado mais incrível pra mim do último Borg é essa Mornibassa do terceiro disco, a Entrona Dark. E, cara, só pra os ouvintes. Vou até fazer uma adenda aqui aos ouvintes. Vocês ouvem pelos agregadores de podcast, Spotify, essas coisas. Eu não me dou o trabalho de colocar a capa do. Por preguiça mesmo, não é? Porque vocês não merecem mesmo. Mas por preguiça e... Mentira, vocês merecem, gente. Mas deem um page view lá no site e vejam as capas, que as capas valem a pena, porque é um Photoshop de primeira qualidade. Só pra avisar. E vocês vão ver a foto desse querido aqui, que vai estar tanto provavelmente na capa, consegui colocar, que se você... Death Gas é basicamente o tecladista da banda, tá ligado? Que é a galera turona e o maluco jogando Vampire Amar. Tá ligado? Muito bom. Não, eu diria que é melhor. É a galera truzona no aniversário de 6 anos do primo com o mágico, né? Sim, tanto link quando eu mandei a primeira vez. Eu não comentei quem é a tecladista, eu só falei, adivinha quem é a tecladista. É muito bom porque parece literalmente uma montagem. E não é, cara. Tá ligado? Caralho, que foda. Que foda. Essa Morning Palace é muito foda, gente. Eu vou tentar mandar um vídeo pra vocês. E o segundo que o Matuza falou, que é o Mortis, cara, ele é incrível, cara. Ele é incrível, ele é um cara que agregou muito na banda, porque a banda começou até o estouro a partir desse segundo disco, né, que é o Serpente e o Ferins, eu acho. Você tá falando que o cara lá não ia botar a banda pra frente, porra? Não, mas... Tiozinho Mágico ali... Não, o Steam, o Tiozinho Mágico, colocou a banda pra frente, e aí o Borges pegou o mainstream, ele sai... Eu acho que em 98, e entra o Mutis, que fica até 2009. E, cara, os maiores clássicos, assim, as músicas que tocam até hoje, do Dimmu Borgir, do meu disco favorito do Dimmu Borgir. Sim, eu tenho um disco favorito do Dimmu Borgir, que é o Puritanical Euphoric Misanthropia, de 2001, que é aquela da mulher pelada lá, meio idiota, capa horrorosa, mas que tem a música, que eu toco muito pouco, que é Puritania, que tem um trabalho de teclado incrível, tirando os riffs, que eu acho incrível também, e tem a música que eu não sou tão fã, mas é uma puta música, que é Progenies of the Great Apocalypse, que é um puta trabalho de teclado, e se eu não me engano, essas duas músicas são compostas pelo Mutis. E ele é um cara que, tipo assim, o Jim Borg é uma banda de dois caras, vocalista e guitarrista, que é o Chagrat, eu não sei falar os nomes, desculpa, mas... Galera, pode ter nome normal, não pode. É, exatamente. Ah, não, faz parte. Eu acho que tem um lugar de black metal, você tem que chamar Immortals Ghosts. Não pode ser. Exatamente. Paulo Chubnigorath da Silva. Você não pode chamar Evandro, tá ligado? Um beijo pro Evandro, nosso chefe. É o Robson, o Kleber. Não pode. Aliás, só fazer uma citação de uma banda que tem um teclado brasileiro muito pouco, que é o Mal Effect, que é uma banda que começou black, mas não é black hoje em dia. Só que o vocalista, um beijo, por sinal, se vocês ouviram, eu gosto muito de vocês, de verdade. Mas o vocalista se chama Vladimir. Adivinha qual é o dele? É Vlad, né, cara? Tipo, Vlad. Não, foi fácil pra ele. Mas o Mutis, ele compõe, cara. Ele chega a compor e nos últimos discos ele para de compor. Eu acho que pode ter sido uma treta assim. E foda demais, cara, foda demais. Eu sei que os amigos gostam de black metal. Eu gosto de fazer piada com o Borg. É tipo fazer piada com o Danny Filth, assim, sabe? É fácil. Sim. Mas eu acho legal ter esse negócio orquestradão diferente. Tanto que teve uma turnê recente deles que eles fizeram com orquestra mesmo, assim, tal. Tem um vídeo do Vak com orquestra, tem, eu acho que do David, acho que lançaram DVD, sei lá. Que é muito foda ver os vídeos, porque, tipo, essas coisas são todas linhas de que ele fazia no teclado, né? Então ele fazia várias orquestrações no teclado, geralmente, nos shows, só que eles fizeram uma turnê com uma orquestra gigante, assim, cara, é muito legal. Sim, de ver. Foi bom. E se você me permite citar outra banda de black metal, o Satyricon fez uma turnê com orquestra que ficou foda pra um caralho também. Eu, pra mim, a orquestra que faz turnê com banda de black metal perdeu o total respeito, cara. Foda demais. Cara, e outra coisa, o Dimmu Borgir é uma banda, até no livro lá que eu citei uns podcasts atrás, Black Metal Evolution of the Cult, é uma banda que foi uma das primeiras a literalmente entrar no mainstream mesmo, do metal. Sim, dentro sim. do Black Metal. Tudo bem, tinha toda a E é por isso que eles são ruins, né? Não, é por isso que eles são detestados por muita gente, cara. Muita gente. Obrigado, Tanto que o só. Acho que é eles e o Cradle of Filth, né? Que são bem. Sim, negados, assim. Sim, sim. E o Cradle of Filth é uma banda que eu gosto de uma música muito, que é a mais famosa, Her Ghost in the Fog, e o resto não me pega tanto, cara. Cara, a gente zoava tanto que tinha o Mac Black, acho que era, como é que a gente zoava? Era Mac Metal, acho que o Black Mac Metal, uma coisa assim. Por causa que do Dave Field? Não, que tinha o Dimmu Borgir, que daí era um hambúrguer Black Metal, que vinha com Cradle of Fritas, e aí tu tomava um Marduk Cola, que era só pra zoar essa galera, assim, tipo, daí o... Era tipo uma hamburgueria temática do Black Metal, assim. Sim, sim. A gente atendia um tudo feliz e coisa e tal. Porque, desculpa, cara, eu não consigo gostar, assim, eu até entendo, os amigos gostam, não vou dizer que eu respeito. Sabe uma coisa engraçada? Tanto o Cradle of Filth, eu não sei, vocês são a galera da RPG também, eles foram muito absorvidos pela galera da RPG, tanto o Dimmu Borgir quanto o Cradle of Filth. Eu acho que foi muito aquela galera, assim, órfã de Vampiro à Máscara, sabe? Cara, pior que não, cara, tem uma porrada Eu acho que é a galera medieval da ID também. Não, será, cara? Tem uma porrada de banda de Black Metal que os nomes são referências a Tolkien. Não, Gorgoroth. Sim. É uma planície de Tolkien, lá de Mordor. Sim, sim. Tem vários. Cara, são muito... tem aquela banda lá que eles não são uma banda de Viking Metal, eles são uma banda de Death Metal com temas nórdicos, que é... Como é que é o nome da banda? Amon-Amarth. É a Montanha da Perdição, cara. Eles sim, não são sim. Viking Metal, eles são Death Metal com temas nórdicos. E, pô, e só lembrar vocês que Tolkien é um maluco religioso. Mas tudo bem, tudo bem. É, em congruência, estamos aí. Tamo junto. Olha quem falando, né? Já que estou, digo, Borgir, só quero falar rapidinho, não é tecladista, mas... Já que você está falando livremente aqui, que o Hellhammer, que foi baterista de Borgir, que era baterista do Mayhem também, é incrível. Pois é, ele é um filho de uma puta baterista, cara. Pois é. Ele é um puta baterista, meu, eu acho ele incrível. Você participou do podcast do Lord of Chaos, não foi, Matuzzi? Eu nem assisti Lord of Chaos, então... Ah, que bom. Não assiste, não. É, mas... Não perdi nada. Mas eu citei o Hellhammer, porque não, aparece o cara dublando o Hellhammer, tá ligado? Cara, é muito rápido, cara. Vai se fuder. Sabe o que eu descobri hoje, cara? Falando com o Luiz, eu descobri que o cara que faz o Dead do no filme, ele é filho do Val Kilmer, cara. Caraca. O melhor Batman. E eu tô impressionadíssimo. E tem o irmão do Macaulay Culkin, né? Tem o irmão do Macaulay Culkin. Se eu não me engano, é o Anônimo. É isso. Então vamos falar do Dream Theater, então, né? Pra encerrar o negócio, é isso? Procede? Eu não sabia que o cara da barbinha não era um membro original, então eu já não tenho lugar de fala pra falar. Não, porque antes dele tem o tecladista bom. Cara, mas pois é, mas o Jordan é muito, não tem como falar mal dele, velho. Não, eu posso falar mal dele por várias coisas, mas não tocar teclado, né? Fato. Mas eu ainda curto mais, acho que é mais a questão de saudosismo e de relação com o disco. Eu curto o tecladista do Awake, né, cara? Que é o Derek Sherinian, que é o cara que tocou com... Acho que ele tocou com o Malmsteen, tocou com uma galera fodida depois. Que é o cara que deu uma treta aqui em Porto Alegre, né? Eita, fofoca, manda abraço, vai. Pelo que eu entendi, teve um show do foi o Malmsteen, né? Acho que era o Malmsteen. Aqui em Porto Alegre, em 2001, logo na época do atentado lá, dos atentados 11 de setembro, o cara é 4. E aí o Malmsteen, pra fazer uma homenagem, né? Porque, se eu não me engano, o Sherinian, ele é americano, mas ele tem ascendência armênia, uma coisa assim, eu não sei direito. Esse sobrenome parece, assim, parece um rolê armênio, uma coisa assim. E aí eles começaram a tocar o hino dos Estados Unidos, né? Em Porto Alegre. Pra quê? Por quê, né, cara? Por quê, cara? E aí o Sherinian, ele soltou, mandou uma, tipo, ah, que essa cidade é um bando de mal educado, bando de arrombada, não sei o quê, não toco mais essa merda. E, tipo assim, nunca mais voltou, né, cara? Também porque ele saiu do Malmsteen. Mas ficou essa treta aí, cara. Caralho. Ficou essa treta aí. Louco. Mas eu curto. Eu tô vendo aqui o Jordan Bullets, ele entra em 99, então já tá. É. Aquele é um cara. Não, tá muito. Mas, tipo, Pumiander, que é uma puta música, não é com ele, não. Eu acho que é com o Sherinian. Eu acho que é com o cara de antes do Sherinian. O Kevin Moore, né? Kevin Moore. O Sherinian é o segundo tecladista, se eu não me engano. Cara, olha isso aí. O British era o Tavário, então já. É, e quem fez o Awake foi o Kevin Moore, não foi o Sherinian, não, tá? Só pra te avisar. É? É. O Sherinian não tem nenhum disco. Não, ele gravou 95, 97, 98. Gravou o Awake, cara. Não gravou o Awake, cara. Foi, eu sabia que o Awake não era ele. É? É. Será que eu tô confundindo então, cara? Então é o anterior, então, né? Por sinal, o Kevin Moore toca Erotomania. Que é uma puta música difícil, cara. Interessante. E cara, em Web, que é uma puta música difícil também. Interessante também. Maneiro. O Web é um musicaço. Não é um musicaço. É legal ver. Aí que tá. O Trifita é legal ver vídeo ao vivo, mas eu não gastaria um dinheiro pra ver hoje. Eu tenho sentimentos em relação a essa música, tá? Me deixa. Faz o que você quiser, você e suas tretas. É, e eu tô vendo aqui, foi o Kevin Moore mesmo que gravou. Falei, eu pagando pau pro tecladista errado, né? Pô, tô parecendo de nada agora. E o maluco é bom babaca ainda quando tô. O Vini é aquele cara que chega, tipo, ah, vai ter show do cara aqui. Ah, legal. Ele leva o álbum do outro cara que ele autografar, tá ligado? Mas que nem eu tava vindo um outro podcast concorrente do Goldcast aqui. Que o. O tem podcast Gaveta... concorrente? Tem. Tem um podcast aí, concorrente nosso. Mas que tem o Gaveta, participa e deu o Gaveta falando que ele encheu. Nossa, tudo bem. Hã? Não, show. Melhor que o nosso, porra. Pouco melhor. Não é menor que o nosso. Ele obviamente eu tô zoando, né? Mas o Gaveta contando a história de que ele ficou enchendo o saco do Kiko Loureiro pra caralho pra pegar a paleta do Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro colocou a paleta na mão dele, ele ficou felizaço, foi olhar a paleta do Rafael Bittencourt. Foi tipo uma zoeira dessa, só que ao contrário, tá ligado? Então, deixa eu botar aqui, ó. Vou falar o que o Derek Chenine falou de Porto Alegre. Falou: as pessoas de Porto Alegre deveriam estar envergonhadas de si mesmas. Não estou nem aí se nunca mais tocar nessa cidade de terceiro mundo infestado de mendigos. Eu só queria deixar claro que o Marquesan já acabou com os mendigos, tá? Ela só é uma cidade de terceiro mundo agora. E porque a galera no show, a galera começou a vaiar o hino dos Estados Unidos e gritar por Bin Laden, Bin Laden. Massa. Em Porto Alegre, hein? Que incrível. Porto Alegre. Outros Porto tempos Alegre. Mesmo, hein? Caralho. Ah, Porto Alegre é um lugar pacífico, o pessoal é de boa, muita paz. Eu tô ligado que o primeiro tecladista do Dream Theater, ele saiu da banda, porque, tipo assim, ele. Ah, legal, pô, maneiro tocar no Dream Theater e tal, mas eu quero fazer umas paradas que eu curto. E vazou, pô. Eu nem lembro o nome do primeiro tecladista do Dream Theater, mas eu tô ligado que a vibe dele foi essa, assim. Tipo, ele não queria fazer metal, ele queria tocar teclado. E aí ele falou, então tá, falou aí, pessoal, valeu, um abraço. Mas o Jordan Rodgers não é metal. Tanto que ele já tem álbum solo antes de entrar no Dream Theater. É o Kevin Moore, o primeiro tecladista do Dream Theater. E o cara era foda, meu, o cara é foda. Tá bem, a única música do Dream Theater que eu gosto é Dance of Eternity, a única música que eu gosto. Cara, eu gosto de Prophets of War. E eu digo que fã de Dream Theater, eu gosto dessa música, tudo bem. Eu, a música, minha música favorita do Dream Theater, não tem teclado, porque ela é acústica, que é Silent Man. Tem outras que eu até gosto, assim, mas tipo, eu não sei, não conheço o suficiente. E eu gosto de Pumiander. Gosto de verdade de Pumiander. Eu odeio o vocalista. É... Eu também odeio o vocalista. O James Labrie? Isso. Eu odeio a voz dele. Eu acho que às vezes o instrumental tá legal, ele entra e dá vontade de morrer. Aí, só que assim, eu tenho um mix de feelings com ele, que assim, tipo, ao mesmo tempo que eu fico, tipo, coitado, cara, porque é 100% das pessoas que vão ao show do Teacher não vão pra ver ele. Sabe, ele tem consciência disso. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara medíocre que tá numa banda de sucesso. Então, segura aí, cara. Vai levando aí enquanto dá. Pois é. O meu disco favorito do Dream Theater é aquele que eles retocam e melhoram o Metallica. Cara, que rolê foi esse, velho? Esse é o de menos, porque caguei. Não, eles fizeram isso com o álbum do Metallica e com o álbum do Iron Maiden. Eles retocaram e do todo. Eles fizeram isso com o Dark Side, cara. Mas... Eles fizeram Dark Side of the Moon e eu na época, no auge do hate do Dream Theater, eu vi isso e falei, não, eu vou ter que ouvir essa merda. E é bom. É bom, cara. Eu ouvi o do Iron Maiden e eu fiquei particularmente ofendido. Do Dark Side of the Moon é bem bom, cara. Eu fiquei impressionado. Tem muitos preconceitos aqui, Matuza. Sabe uma coisa difícil de... É foda. É que Dream Theater é complicado, né, cara? Eu tenho um ranço mortal com o Dream Theater porque eles estragaram o Iron Maiden, né? Então, depois disso, acabou, né, cara? Acabou. Não, mas tudo bem. Mas já que a gente tá fazendo digressões aqui... Qualquer chance de amizade... Mas por você... Não, mas porque você é um fã de Iron Maiden. E fã de Iron Maiden é um... Eu entendo e eu tô no meu lugar de fala que é reclamado do Nintendo. Me deixa. Tudo bem. Vamos lá. Podemos aqui uma lista, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Tudo bem, Matheus. Mas tudo bem, a gente fala rápido. Fala. Aqui rapidinho. E um é uma banda que eu quero falar também, né? Mas porque é uma banda que é muito, muito apoiada no teclado. E também porque todo mundo toca teclado na banda. É muito legal, assim. Quando, até o baterista, que é português, inclusive... Toca teclado, então, tipo, às vezes tem música. O quê? Kraftwerk, só tem teclado na banda. Não. É metal. Quer dizer, nem é mais metal. Eles mesmos, tipo, é o Anathema, que eu acho que só eu gosto aqui, né? O Anathema, sei lá. Só eu gosto aqui. E. Eu já ouvi por indicação do amigo. Eu não conheço, então não posso falar nada. Bastante do Anathema, cara. E. Eles começaram com uma banda de metal, uma banda meio doom, meio sei o quê. Mais pesadinha. E atualmente eles são Roupa Nova, cara. Tipo, é música romântica, piano, tem uma menina cantando, uma vocalista mulher também, e um cara que canta junto. É muito bonito, eu acho muito bonito. E eles mesmos falam, cara, a gente não é mais uma banda de metal. Então, tipo, não adianta o público reclamar que, não, porque ficou. A gente não é mais uma banda de metal, faz muito tempo. Acho que eu vi um show, eu vi um ao vivo que tu mandou deles tocando numa igreja, eu achei foda pra caralho, cara. Não sei se era uma igreja, sim, que era. Era numa igreja, cara. Muito bom esse ao vivo, cara. Bem maneiro mesmo. Até mais legal, então. E o baterista é português, é uma banda britânica, né? E o baterista é português, Daniel Cardoso. E ele também toca piano, teclado. Então, assim, às vezes tem música que não tem muita bateria, aí ele tá lá tocando piano, depois ele sai pra tocar bateria, e outro cara toca, continua. É uma brisa. É uma banda bem boa. Banda bem, bem legal, vale a pena. E... Fica uma dica aí pros amigos de um próximo tema, eu adoro fazer isso, todo podcast eu tenho umas ideias. Bandas que mudaram completamente a sonoridade do primeiro álbum pro último, né, cara? É um bom tema, bom tema. Bom tema. Mas só avisar os ouvintes que na hora do Vamos Ver lá no grupo do WhatsApp, pra mandar tema, o Vini manda porra nenhuma. Vai lá. Porque o brilho no jogo, não brilho no treino. Mas é porque o Vini, na hora que vai mandar tema, ele fica insistindo no Top Baixistas. Depois que passar o Top Baixistas, ele vai ter que inventar outra coisa. E o Top Baixistas era pra ser hoje, hein? Só pra avisar. A gente ainda não brilho, eu já falei, eu vou repetir pros amigos. Eu brilho no jogo, não no treino. Tá, Matuza, queima lá pra gente ir embora, que eu também quero dormir pra caralho. Sim, ok. E o outro que eu quero falar é o Yoshiki, do X-Japan. Né, cara. Caralho, que bom que você falou. Porra! Que é o baterista, né? Que é o baterista também. Sim, sim. E aí o próximo tema, hein? Top japonês, hein? Top japonês. Só japonês top. Mas é foda, que ele também, tipo, ele que compõe tudo e tal, então ele tem uma noção melódica muito fodida, assim, é muito, muito legal. Foda. Deixa eu terminar os meus tão rapidinho aqui. Tá bom. Eu não vou citar música se fosse. Mas então, primeiro, de ordem que vocês não vão me encher tanto o saco, que aí vão me encher mais o saco. Primeiro, o Fashion More, o Rory Button. Puta, eu acho ele um puta tecladista. Boa. Eu acho uma das músicas, bandas mais incríveis do mundo, que é muito esquecida. E ele tanto faz a parte de teclado, mas eu acho muito legal os trabalhos dele, de piano e músicas que não tem nada a ver. E uma música muito boa, meu disco favorito do Faith No More, que é o Angel Dust, é Everything Runs, do Angel Dust. E eu vou deixar aqui, mas aí a gente tem a Epic, tem aquele final do piano que ficou famoso pra caralho, na Epic, tem todo o trabalho que ele vai fazer de composição também, e assim, eu pensei se eu ia citar isso ou não, porque talvez ia ficar tipo, por cara ser gay, eu posso citar alguma parada, mas ele fez uma música foda, chamada Be Aggressive, que tem um trabalho de eu acho que essa música é no próximo, no King for a Day, não lembro, mas que é sobre mamar um. E é isso. A música é sobre pagar um pocket, e é uma música foda pra caralho, tem um trabalho foda de teclado. Show. E não é qualquer um que consegue fazer isso, não, galera. É só isso que eu quero deixar claro aqui. Um pocket é compor sobre também, né? Exato. É verdade. Eu posso só fazer um adendo antes do amigo terminar? Pode. Que como bom fã do Iron Maiden, eu tenho que dizer que teve um tecladista do Iron Maiden que não era membro oficial da banda, mas gravou vários discos. Hã? Contratadão pra caralho. Porque, não só por isso, mas porque o Steve Harris também tocava teclado. O Steve Harris gravou vários sons de teclado, que é o Michael Kinney, mas tipo assim, só falando pra pagar pau para o Maiden mesmo. Não sei se ele tá no Seven Son, mas o Seven Son tem um som de guitarra com sintetizador bizarro. Não, ele tá assim, tá no Seven Son, ele tá no Prayer, Fear of the Dark, aquela leva ali, ele foi até o Virtual Eleven. Tava em todos. Maneiro. E, cara, quem manda minha lista aqui é outro banda de metal que daqui da gravação só eu gosto, mas que, por exemplo, o que eu já citei, o Lucas, que não é de gravar, mas tá no grupo lá com a gente, ele gosta pra caralho, que é o Savatage, cara. Que o cara mais importante da banda, o líder da banda, o John Oliva, que começou como vocal, ele gravou os primeiros dois discos. Eu acho que só colocou esse no segundo, que é o Fight for Glory, eu acho que é o nome, ou Power of the Night. Ele já tá tocando teclado. Era um lance mais hard rock, e a partir daí ele começa a tocar teclado, e fica incrível, acho que é do Gunther Pellet, um pouco antes, e tem essas músicas que eu coloquei aí, as duas primeiras são do nome do disco, que é de Edge of Thorns, e cara, só pra fazer um teste com vocês, eu vou mandar a Thorns aqui o vídeo, e eu queria fazer uma reação ao vivo aqui, vocês conhecem Savatage? Primeiro perguntar. Cara, eu conheço muito pouco, tem uma música que eu gosto bastante, que é Believe. É, Believe é foda pra caralho. Puta, Believe é foda. Sleep é foda. Mas eu quero mandar. É estranho. Eu quero mandar Edge of Thorns e vocês vão reconhecer o piano de entrada. Dá um play aí. Qual banda aqui? Qual música que é? É que eu mandei aqui, Edge of Thorns. Vou ver. É a música do Halloween. Ou do Exorcista. Cara, é incrível. Esse piano de entrada é incrível, cara. Não é? Foda demais. É, não é. A composição dele. Parece muito Exorcista mesmo, hein, cara. É? Sim. E tem um dos álbuns mais novos que eu acho, eu esqueci o nome do álbum agora, mas que é a música é Morphine Child, eu acho que é do Poet in the Poem, negócio assim. E ouça o Savatage, cara, vocês não vão se arrepender, tem muita coisa hard rock, tem muita coisa melódica, tem muita coisa power metal, e é bom de verdade. Assim. O pouco que eu ouvi, eu acho muito bom, e eu não conheço a fundo, assim. Tem o Circle to Circle, né, também, do sim, que é do vocalista que entra depois. Não, não é do John Oliver, é do Zach Stevens, que é o vocalista que entra depois. O Oliver, se eu não me engano, faz o Trans-Siberian Orchestra. Ah, o Trans-Siberian Orchestra. Esse é isso, que eu não ouvi. Eu não ouvi nem o Circle to Circle, nem o... Circle to Circle é bom, cara. Circle to Circle é bem bom também. Tanto que essa... Não tem nada a ver com o Sabaton, com o Sabotage. Engraçado que, parando pra ver, eu já tinha ouvido Savatage antes, porque tem essa pegadinha power metal, né? Sim. Mas eu acho que ele sofre do mesmo problema que Ice Dirt, cara, infelizmente. Não é ruim. Ah, mas é porque ele não é power metal completo, igual o Ice Dirt é, do início ao fim. Assim, it's not bad, not horrible, it's just whatever. Porque, tipo assim, cara... Ah, mas não é não, cara. Ele é uma banda, é que ele tem muitas fases. Então, se você catalogar como power metal, talvez ele não seja lembrado de primeiro. Não, é que tá, eu posso estar cagando uma regra foda e pagar minha língua, porque talvez eu comece a ouvir essa porra agora e conheça mais a banda e mude de ideia. Mas é que o problema, entre aspas, do Savatage, nesse caso, do power metal, é que ele é americano. Só isso. É, só isso. mas aí pode ser mais que tá ligado? Mas o... Que, por exemplo, um discão deles lá, que é o House of the Mountain King, ao mesmo tempo que tem uma puta música de metal pesada lá, talvez um metal tradicional, talvez power metal, não sei, House of the Mountain King tem um puta hit e tal, tem uma música de hard rock foda que se chama Strange Wings, tá ligado? E tipo, eu acho que entra um pouco nisso. Se vocês ouvirem agora, por exemplo, essa Edge of Thorns, a Gutenberg, né, que vai estar no post aí, que são músicas de metal melódico, power metal, com foco mais no piano, na construção orquestral e tal, menos caótica, vocês vão pensar um negócio. Se vocês ouvirem essa Morphin Child, talvez vocês pensem em power metal, mas talvez vocês pensem mais em prog, que é um negócio bem caótico. Aí, cara, ouçam Morphin Child, que é uma música esquecida do último disco deles, que é Boys and the Madmen. Cara, que música bizarra, cara, que música bizarra, é caótico, é incrível. Eu vou mandar aqui pra vocês. E quem canta é o John Oliva, e o vocal dele, que é incrível, o vocal dele é incrível também. Peguei na lista. Eu vou só mandar o vídeo, Matos. Agora é o último. E o último vai ser novamente uma banda, porque tem três tecladistas, eu falo principalmente de dois. Só mandar o tipo Morphin Child aqui. Mas é o Lorde, cara. Eu gosto muito de Lorde, cara. E Lorde eles tiveram... é legal, cara. Lorde é bacana. Eles tiveram cara, três tecladistas. É a primeira vez que a gente vai falar de mulheres aqui, que são, todas são mulheres, que também fazem back vocals. As três fazem back vocals foda. E tipo, a primeira que é a Sika Virta, faz só o primeiro disco, que eu esqueci o nome do primeiro disco aqui, mas tem, por exemplo, a música It Snows in Hell, que é uma música foda, porque é uma música que ele consegue construir uma melodia de piano que entra no conceito da banda de ser sombrio e tal, fazendo de rock, tá ligado? Sombrio, cara. Você tem certeza que tu tá levando o Lorde do jeito que tu deveria, cara? Ouve a música. Porque talvez tu esteja levando o Lorde a sério, tipo, meio que naquele teu comentário meu com o Ghost, cara. Porque pra mim, o Lorde é pra cabeça, cara. É claro que... Não, cara, pior não, que não é. Não, mas não é pra confundido com o Lorde com o Gwar. É, que o Gwar é piada. O Lorde é piada, mas a piada não é piada. A piada é bem feita, O Lorde, ele tem uma construção. Ele tem uma construção ali, O Gwar, eu gosto do Gwar também. É que eu confundo o Gwar... o Lorde Gwar com o Revisaurus, cara. Não, porra. É porque parecem mesmo, mas eles não são, cara. Cara, ele vai tomar o cu. O Revisaurus é mó da hora, meu. Tem tecladista, cara. Vou descobrir o nome do tecladista do Revisaurus, peraí. Mas aí tem, por exemplo, eles tocando no Eurovision 2006. Quando eles ganham o Eurovision, com a música mais famosa deles, que já é da segunda tecladista, que é a Lena Paiser, que é Hard Rock Aleluia. Que foda, a música foda pra caralho. O pessoal ia ser claro foda nessa música. E esse vídeo deles tocando, eles são da Finlândia, então eles estão representando a Finlândia no Eurovision, é muito foda, cara. Esse vídeo é muito maneiro. E tem a última que eu não sei o que dizer com o disco, mas só pra citar o nome dela aqui, é Hela. Porque eu não descobri o nome verdadeiro dela. É o pseudônimo Hela. E é isso, Deixa eu só falar o meu último tecladista aqui, que é o Millipilli, que é o Triceratops do Revisaurus. Justo. Que só pra fechar, né? Que a zoeira do Revisaurus é que é uma. Até tava vendo aqui, eu nem lembrava que era desse cara, que era do cara do Thunderstone. Eu lembrava que era alguma banda sueca, algum rolê assim, sueco, finlandês, sei lá. Mas o Thunderstone é sueco, né? É. Então era uma banda sueca de metal pra criança, cara. É uma vibe muito maneira, porque é mó divertidinho, cara. É tipo um Lorde ou Guark Vale. Pronto, acabei. Esses dias, uma amiga minha botou pra sobrinha dela, Heavy Star, e a criança adorou mesmo, sabe? Só que em sueco, cara. Mas pô, vou cagar uma regra aqui de novo pra variar, mas eu acho que tem umas melodias que, tipo, atraem. A criança. Não, tem mesmo, cara, porque teve uma época que eu tava ouvindo Heavy Star pra caralho, cara. E não é um tecladista, desculpa, é uma tecladista que é uma Triceratops. Que ela tá de sainha. Maneiro, agora maneiro. E é isso, vamos pro encerramento? Vamos pro encerramento. Vamos lá. Então, encerrando aqui, quem quer escolher a música de encerramento? Matusa, porque o Vini foi a última. O Vini foi a última, agora que eu lembrei. Foi a última? Qual que foi a última música de encerramento? Que você escolheu? Você quer que eu fale? Qual que foi? One Last Breath do Creed. Ah, tá. Então tá valendo. Então, Vini, dá essa indicação aí. Agora a gente vai fazer indicações pra quarentena. Indicação cultural? É, se vire. Indicação cultural. Eu vou indicar um filme, então, que provavelmente eu vou participar de alguma gravação de algum podcast. Deixa eu só achar aqui o nome. Eu não sei se você tá mandando algum podcast chamar pra isso ou se já tá combinado. Vamos ver. Eu tô jogando essa bola aí, não. Eu acho que você tá jogando no ar. Tá bem. Não, já me chamaram. Já me chamaram pra gravar. Porque eu não sou esse tipo de podcaster, tá? Tá bem. Que é o. Deixa eu só achar o nome do. Pô, caralho, eu não lembro o nome do filme, cara. É, tá preparadão, como é que é o nome, meu. Como é que é o nome do filme, cara? O famoso. Não lembro. É aqui. Como é que é o nome do filme? Ah, aqui! Eu achei. Caralho, que nervoso, cara. É, o nome do filme é We Summon the Darkness. Que é um filme. Como é que eu posso dizer? É um thriller de terror e mistério? Não sei, cara. Bom, ele é um filme que ele se passa nos anos 80, assim. Então a temática que é. Basicamente é umas minas. Que elas vão, tipo assim, elas estão indo até um festival de hard rock, metal, assim. E aí tem a Alessandra Daddario, que é uma das personagens. E aí elas estão indo até esse festival de metal e elas começam a ouvir no rádio, que estão tendo vários assassinatos, uns assassinatos meio ritualísticos, umas paradas meio cabulosas e tal. E aí elas conhecem uns caras meio esquisitos, assim, no, antes de entrar pro show, uns caras meio, tipo assim, parece meio mongolão. Sabe quando tu fica com o pé atrás? Aposto que é metaleiro. Se parece mongolão e metaleiro. Não, eu vou deixar o trailer aqui pra vocês. E, cara, eu achei o filme muito maneiro, cara. Porque ele é um filme assim, tipo, ele surpreende alguns aspectos e ele te. Tipo, é bem massa, assim. Bem maneiro. Ficou dica de filme pra gurizada aí. We Summon the Darkness, onde logo mais eu estarei presente em algum podcast que eu não vou dizer qual que é, falando sobre ele. Tá bem. No próximo Nerdcast, cara, galera, vai lá. Matusa não, vai ser o primeiro que Matusa vai encerrar dessa vez. Então, o meu, cara, é um podcast sobre filmes de terror que eu tô há tempos pra indicar a vocês, que eu descobri já tem. Não tem tanto tempo, mas já tem mais de 6 meses, que eu gosto muito. É um dos meus podcasts preferidos hoje em dia, que é o República do Medo. E eles falam basicamente sobre cinema, principalmente sobre filme de terror, que é o estilo de filme que eu mais gosto, e acabo encontrando muito pouca gente que saiba falar sobre o tema sem ser só uma porra meio. Como dizer, caça-cli, sabe? Então, fiquei bem feliz de encontrar eles e ouçam República do Medo. E é isso aí. Matusa, sua indicação já manda música e se vira, querido. Show, não, dessa vez eu tenho uma indicação, eu nunca tenho, dessa vez eu tenho uma indicação. E tem a ver com o tema, porque aqui eu preparo, às vezes. já que a gente tá falando de tecladistas, eu também sou uma pessoa que gosta muito de jazz também, né? Nossa, que pau no cu. Intelectual pau no cu. Nossa, pior. Eu não converso com vocês porque vocês não são intelectualmente do meu nível. Aposto que ele fuma cachimbo. Aposto que ele fuma cachimbo. Certo. Eu não fumo, eu vou fumar só pra irritar vocês. Então eu quero citar aqui, já que a gente tá falando de tecladistas, eu quero indicar um álbum. É um álbum, cara, tem inteiro no YouTube. Eu vou deixar o link aí. Tem inteiro vídeo no YouTube do Snark Pup. Snark Pup é uma banda de jazz contemporâneo, fusion e tal. E eles fizeram um álbum ao vivo, num estúdio, tocado inteiro ao vivo, com plateia, e toda a plateia tá de fone de ouvido. Cara, o engenheiro de som desse bagulho é um monstro, não é possível. Ele não deve ter dormido na noite. Ele deve ter, tipo assim, desfeito amizade com o pessoal da banda, né? Cara, é incrível. E aí eu vou o Ed, tipo, página principal do portfólio dele, tá ligado? É, com certeza. Vou indicar o álbum inteiro, que é o We Like It Here. Vou botar um link de todas as músicas no YouTube, mas eu vou indicar especialmente, eu quero que bote aí no post, especialmente, Limbus, essa música aqui que eu tô mandando, porque tem um solo de teclado do Corey Henry, que é um dos tecladistas, tem vários tecladistas da banda. É um dos tecladistas, hoje em dia ele não tá mais, hoje em dia ele tem a banda solo dele, que eu não gosto tanto, mas, cara, este solo, por favor, vejam este solo de Lingus do Snark Pup. É inacreditável o que ele faz, cara. É incrível, incrível, incrível. Ele toca com o pênis. Exato! Não. Enfim, e a música final, por mim podia ser essa, mas vamos nos manter no metal aqui, né? A música final que eu vou escolher eu escolhi para tocar Sonata Ártica. E não vai ser a Arcade. Eu achei que tu ia meter uma zoeira foda no Nenada e pedir alguma do Fireworks, cara. Não, porque tem que bater. Não tem uma tecladinha aqui, tem uma tecladinha. Pô, tem, mas Holy Lady ia ser foda tocar. Mas não, agora já escolhi. Eu quero Sonata Ártica e eu não quero The Cage, eu quero The Eighth Commandment, que é a minha música preferida do Sonata Ártica. Tem um solo chocado bem legal. Eu só não sei escrever, mas acho que é assim, mas eu gosto dessa música também. Vou botar aí também. É isso, meus queridos, um beijo. Um beijo, gente. Eu esqueci de falar do Valhalla, mas a gente fala um tiro no fio de guitarrista e o Cidro tem que falar. Right now! Um beijo a todos vocês, vocês são top. É isso aí. Até o próximo. Ajudem no quadrinho. Não, mas o mais importante, antes de ajudar, se cuidem. E a gente não sai de casa, gente. Vocês podem fazer. Stay far!